Navio pirata número 68, Olimpíadas no México. Caras, vocês sabiam que nas Olimpíadas do México rolou uma demonstração dos Panteras Negras? Ah, é, cara? É. Foi isso. Começou bem, né? Oh, então, então, teve uma celebração dos Panteras Negras e foram dois caras, o nome é Tommy Smith e Don Carlos. Ah, os caras que levantaram a mão ali quando receberam a medalha, pode crer. E eles foram expulsos do time assim que eles saíram do pódio. Que vida, cara. Porque o diretor lá do Olímpico ficou putaço. Não, não se pode demonstrações políticas, né, na Olimpíada. É, não, exatamente. Os caras ficam meio putos com essa história, né? Mas quem ganhou é... Deixa eu ver, não sei quem ganhou. As Olimpíadas do México. As Olimpíadas do México. O México ganhou. Todos nós, eu acho que todos nós. Com o México, todos nós saímos ganhando. Mas... Ganhamos com uma civilização. Exato. Mas enfim, oi galerinha do mal. piratas, mulheres, bucaneiras e tudo mais. Estamos aqui para mais um navio pirata. Aqui ao meu lado, o senhor capitão Pedro Falcão. Fala oi, Pedro Falcão. Oi, Pedro Falcão, eu estou aqui, eu sou um capitão. Isso, tá bem? Tá tudo de boas? Tá tudo certo. Tô mandando rap do Capitão Falcão. Certo. Você é o Capitão Falcon? Capitão Falcon, cara. Captain Falcon. Sabe que quando eu tava nos Estados Unidos, eu treino. Eu tava fumando uma coisa. Eu entrei em umas pirações de tipo, mano, e se eu começar a me apresentar como um nome inglês aqui pras pessoas, tá ligado? Tipo, foda-se, ninguém me conhece aqui. Aí eu fiquei brincando na minha cabeça, tipo, que nome que eu escolheria, sabe? Assim, falar, Pedro é legal, mas tipo, é muito mexicano, mano. É, bem latino. As minas não dão nem match no Tinder. Mano, as minas não dão nem match no Tinder, entendeu? É, tipo, olha. É tenso, cara. É bem mais difícil. Pensar nisso. É, e aí você fica meio assim, né? Tá, pá, beleza. É. Bom, o que eu faço? É o racismo embutido, né? Só por causa do seu nome ali, tipo, meu... Você vê, cara. Foda-se. Cê o cara vê, deve cara. Ser um jardineiro, tá ligado? Exatamente, cara. É, exatamente. E assim, eu não encontrei ninguém com nome mexicano no meu time. Eu fiquei muito impressionado com mas isso. Mas você tá bem LA, né, cara? É segregado, cara. É, o bagulho é pesado, cara. Tinder apenas para quem não é latino. Enfim. E aí eu fiquei pensando. Aí eu fiquei pensando... No Twitter sempre eu fui, de qualquer coisa, eu sempre fui Pi Falcão, né? Sim. Falei, se eu mudasse meu nome pra Pai? Nossa, eu poderia ser um nome, pai, eu poderia ser um número. Pai Falcão. Pai Falcão. Pai, afasta de mim. Aí eu fiquei pensando, puta, cara, um Pi Falcão, cara. Caralho. Pi Falcão ia ser da hora. E você assinava Pi, né? Então, tinha que assinar. Imagina, o símbolozinho Falcão, sabe? Não, e ontem mesmo eu tava abrindo o Photoshop e tem o Pete Falcão, que é um dos desenvolvedores do Photoshop ali. Porque parece que ele. aquela lista gigante. A primeira vez que eu vi isso, eu pulei da cadeira. Meu Deus. Como meu nome eu tô tá perdendo aqui? Dinheiro. Meu Deus do céu, por que eu sou pobre? Sabe aqueles quando você tá na internet, principalmente em sites pornôs, ei, descubra que tem dinheiro esperando por você, sabe? Tipo... Minha mãe sempre acredita. Não, é verdade, não. E aí vocês estão falando, pô, mas sua mãe acessa site pornô? Sim. Sim. Quem não acessa site pornô? Tem que acessar, sim. Claro, claro. Eu acho que tem. Cara, acho muito engraçado que ultimamente... Peraí, antes da gente continuar o papo de sites pornô, vamos só apresentar nosso convidado. É verdade. Que o Capitão aqui conosco de uma maneira convidada. Temos aqui o senhor Luquinhas LK6. Oh, isso é isso que ele falou agora. Obrigado. Oi, pessoal. Bem-vindo ao navio, cara. Obrigado. Cara, você tá feliz? Foi engraçado que no último podcast a gente falou, você foi o primeiro a mandar pergunta, a gente falou, a gente precisa chamar esse cara no navio, cara, ele é muito engraçado. É verdade, ele veio pra cá, cara, ele tá aqui no meu avião. Jogou muita pressão agora em cima de mim, você é a pessoa menos engraçada do mundo agora, fodeu. A gente chamou ele também porque ele tava no Japão, né? Sim. E ele tava... E, pelo visto, o navio pirata se tornou um guia turista em áudio. Um manual turista. Japão, um manual de turista em áudio para pessoas que vão pro Japão. A gente tive que completar essa guia de Japão, né? O Musa Raoni agora o Luke. E agora o Luke. Verdade, e aí eu fico nessa de, tipo, mano, é isso aí, né? Japão, falando umas coisas do Japão, porque é muito legal, né, cara? É muito legal. É o país do futuro, literalmente. Você tá 12 horas no futuro. O tempo todo. Por mais que você acha que não, é um bagulho meio idiota, porque você perde a noção do tempo. Você fala, não, mas hoje é quinta-feira. E as pessoas no Brasil falam, não, seu idiota, hoje é quarta, tá passando Copa do Brasil à noite. E você fala, não, mas é quinta. Não, mas já foi, eu sei quanto o Corinthians fez essa noite. Isso. É meio doido. É isso. Estranho mesmo. É foda. E a gente tá falando de banners, né? Só pra interromper e fazer um terceiro assunto. Outro paralelo. Um outro paralelo. Cara, enquanto você estava fora, cara, você perdeu um fenômeno. fenômeno maravilhoso, cara. Um fenômeno popularmente chamado de fute carrinho, cara. Cara, que é o fute carrinho. É o Rocket League, cara. Rocket League, mano, ouvi melhor dizer jogo. Muito. Melhor rapaz, jogo. Ouvi dizer cara. Muito. Melhor aliás, jogo. Hoje estava na presença do desembargador Fernando Muccioli. Opa, grande desembargador. E ele falou também, Rocket League. Eu tenho amigos em Santos que estão. Você precisa baixar isso, você precisa baixar isso. Cara, você está é desempregado, jogo. É isso que você vai fazer. Sim. Não dá dinheiro, mas dá alegria. Cara, alegria, cara. Teve o campeonato mundial de fute carrinho esses dias. E eu tava muito feliz, assim, tipo, caralho! E foi insano, assim, a porra da final foi um puta jogo, cara. Foi um puta jogo, os caras marcaram, tipo, 3-0, aí faltando, tipo, um minuto, os caras viraram, tá ligado? Foi, tipo, um pesado, sei lá. É foda, cara. E é engraçado que isso alimenta, ao mesmo tempo, duas coisas, que é, tipo, a fome por carrinhos e a fome por futebol. Futebol. Só que não é chato, bola, nem, né? Ele não é tão chato que nenhum dos dois gêneros isolados não, dos ele, dois, sabe? Ele é tudo o que eu sempre pedi, cara. Ele é o jogo feito pra você. Sim, velho. Porque tipo, eu sempre falo assim, mano, tipo, odeio futebol. Assistiria futebol se tivesse explosões, umas paradas do gênero assim e tal. Daí os caras falam assim, ah, não, então tó. Um jogo de futebol com carrinhos e explosões. Exato. Aí, não, tá ligado? Não, e sabe o que é legal? Porque eu acho que é o segundo jogo que eu ouço falar que quem não gosta de futebol se interessa no videogame. O primeiro era aquele futebol do Tiny Toons. Sim, que cara. Tinha pra Mega, né? Que a galera não, gostava. Era o basquete do Tiny Toons. Não, então, mas aí tinha o basquete. Tinha o futebol também? Tinha. Eu só joguei basquete. O do Mega tinha o futebol basquete. Se não me engano, do Super NES, não tenho certeza. Uh-huh. E os personagens tinham especial. Você montava o seu time. Que foda. E era muito legal. E tinha e dava pra você escolher, tipo, os caras, tipo, Valentino Troca-Tapa. Saca? Quem nunca gostou do Valentino Troca-Tapa, né? Não, é que eu lembro que eu jogava o de basquete, que era pré-Space Jam ainda, era streetball dos Tiny Toons, dos Looney Tunes, tá ligado? Não, então, tipo, não era os Looney Tunes, era os Tiny Toons. Ah, mesmo, tá, entendi. Tiny Toons, né? Eu não lembro o nome do jogo agora, mas era muito legal mesmo. Tinha um story mode que você só jogava com perninha Lilica, Plucky Duck e Presuntinho, mas o, clássico. Tipo, o exhibition mode, assim, era espetacular. Geral, cara, espetacular. Da hora. Cara. Jogava com Frajuto, Felícia, só não jogava com o Cuco Maluco lá, né? Nossa, foda, Cuco, cara. Maluco, eu nem sei se o nome dele é Cuco Maluco, mas ele é o mas Cuco. Agora é. Agora é. Ele sabe que tem um negócio, né? Ele é o único personagem ali. O Cuco Maluco. Que não tem, tipo, um parente mais velho, né? Que todos eles são, tipo. Pais de alguém, o parente, o Cuco Maluco, ele é o elo perdido. Ele ali. É órfão. Caralho. Ele é órfão, exatamente. Tipo, ou então ele é a primeira geração. Metafísica. Ele é a primeira geração, ele é o Dirty Bastard. Pode ser isso. É não tem pai pro ele é o início dele. De tudo, ele é alfa e ômega. Ele é alfa e ômega, é verdade. Exato, cara. Pode ser isso, cara. Caralho. Mas, enfim, coisa pornô, né, cara? É os banners, cara. Eu reparei num bagulho interessante esses dias, cara. Que tem aqueles banners ridículos, né, em site pornô e tudo mais. Posso falar? Eu acho que banner pornô, eu acho que é o único que eu de fato olho. E não é só porque tem alguém transando no banner. Então, ultimamente eu olho porque acho engraçado, cara. Então, e principalmente exato. Pelo fato de que eu vou mencionar agora, eles estão traduzindo. Sim, não, a tradução é a melhor parte. É a melhor coisa, é a melhor cara. Parte, tipo, é um class, né? É um class de banner. Cara, né? Genial. Tinha um que era tipo, ei, use Watts fuder, tá ligado? Watts fuder. Quem não quer assim, usar o Watts fuder, cara? Eu fiquei pensando, por que tipo, você não usaria o Watts não, fuder? Pois é, eu fiquei pensando assim, bom, beleza, em inglês, what's fuck, pô, sonoro, tá ligado? Agora, Watts fuder, velho? Tipo, mano. E parece um bagulho bom. Que a UOL criou, tá ligado? PagSeguro, e os caras se enganam até hoje achando que é o melhor nome de alguma coisa, tá ligado? PagSeguro, não, tá ligado? Não. Só uma Watts bosta. Fuder. Watts fuder, cara. E tinha outro também, tipo, entre no site e tal, é o verdadeiro fuckbook. Sem problema, sem. Eles usaram a frase sem tretas. Eu falei, caralho, os caras estão usando sem tretas, tá ligado? Que genial, cara. Não, mas pra mim, assim, o hall da fama dos banners pornô é. Esta porra é como esteroides para o seu pau. Essa é clássica. Essa é clássica. E o segundo é engraçado... Mulheres, você precisa estar pronto para foder mulheres feias a qualquer momento. Parece um pep talk, tá ligado? De tipo, um tio. Momento, um tio. Agora. Um pode tio acontecer. Tá ligado, você está tio... andando na rua. Aquele tio bêbado que chega fedendo a cerveja. Isso, então, tipo, irmão da tua mãe, tá ligado? Que ninguém gosta dele. Ele chega e tipo, aí, o que tem na mesa? Chega te abraçando ali. E as bucetinhas. Tá comendo várias, você precisa estar pronto pra fuder mulheres feias a qualquer momento, tá ligado? Cara, toda a família tem um desse, né, cara? Toda é surreal, cara, isso, é muito louco, é surreal isso, cara. Mas tinha o meu favorito, cara, que passava aqui. Você é um caminho triste, eu acho que eu tô me tornando esse tio da família. Sério, cara? Que chega e fala umas merdas, só que, tipo, incompreensível pro resto da família. Tipo, chuta umas paradas e vai embora. Não, você é o tio da família quando você pergunta pro mais novo se tá comendo umas bucetinhas, tá ligado? É verdade, ainda não. A partir daí que você vira o tio da família, tá ligado? Cara, mas algum dia eu vou ter que perguntar. Sabe o que é engraçado? Pra quem joga Magic, eu jogava Magic, é a imagem que eu tinha do tio Istvan. De quem? Quem? Do tio Istvan. Era uma cara muito antiga de Magic. Era um tiozão barbudo com um machado, umas caveiras penduradas. Ele era, caralho, tipo, uma incolor e três preta. Ele era um 3 e não tomava dano de criatura, tá ligado? Caralho, cara. Só isso. E fedia cerveja e cigarro. Tipo, assim, você procura no Google agora tio Istvan, cara. A melhor foto é, você vai ver, é um tiozão que você vai imaginar ele fazendo isso. Caralho. Só que ele é tipo meio redneck da floresta, que mata os trapaceiros. E pergunta como é que tu as bucetinhas. É, tipo isso. Você bota ele em jogo e ele pergunta como é que tu as bucetinhas. Deixa eu ver, eu vou até procurar. Cara, meu banner, acho que um dos meus banners favoritos era um que tinha no Pirate Bay, cara. Tinha direto, que daí eles tiraram de lá. Que era, tipo, falta umas minas muito X, assim, umas tia e tal. E o slogan era, tipo, banidas da internet, tá ligado? Tipo, mano, quem determinou isso? Quem te baniu da internet, tá ligado? E mais importante, eu tô baixando pirataria, tá ligado? Infinita, e eu não tô banido. Tô aqui. Imagina ainda, o que você fez. O que você fez, tá ligado? O que você fez, não, cara? E era uma foto muito X de umas tia de, tipo, de sutiã, tá ligado? De lingerie. Eu falei, como é que te baniram da internet, tia? É que nem o cara, provavelmente, sabe o que é? Ninguém quis contar, mas elas são hackers. E elas são hackers daquele, do mesmo nível do filme Hackers, em que ela foi proibida para ficar longe da internet. Aí no dia que ela fez 18 anos, ela foi lá, conectou o mundo nela e ela hackeou todo o sistema. Hackeou tudo, hackeou a televisão. E conheceu a Angelina Jolie. Hackeou as luzes do prédio para escrever o nome deles. Tá ligado? Crash and Burn. Crash and Burn. É. Pois nossa, cara, filme Hackers. É muito cara, bom não, filme. Não, eu vou te falar, cara, mas eu tive uma discussão esses dias até no Twitter com, não lembro quem foi, cara, mas foi um cara que eu até respeito, um seguidor lá, e a gente tava discutindo daquele filme do Black Hat. Como é uma recente do é recente, Michael Mann, né? Eu não assisti ainda. E, cara, eu chamo a bosta. É não? Bosta. E é aquele filme que, tipo, te pega no contrapé. Às vezes você fala, cara, é Michael Mann, não tem como dar errado. Uh-huh. Aí você vai e aí você lembra que o cara fez Miami Vice, aí só que você só lembra no meio do filme, tá ligado? E aí... Você vegetário demais, gringola. Tá não, e o problema desse filme, na verdade, cara, é que... Sabe quando ele era pra acabar? Quando o filme acaba, que você sabe que acabou? Ele tinha mais 45 minutos depois. Nossa. Eu falei, nossa, bro, não aguento, mas você tá no avião, é isso... Você sempre entra no avião achando que vai comer alguém. É síndrome, né? De Metallica, né, cara? Não, a galera não sabe acabar os bagulhos, velho. É, tipo, não, você tá ligado quando você entra no avião e você tá ligado? Você sempre imagina que você vai transar com alguém, né? Você tá sozinho. Tipo, mesmo que você sabe que isso é impossível, você fala assim, não, vai acontecer. Vai acontecer. Cara, você não, às vezes não entra no avião. É horrível falar isso, mas às vezes eu entro no avião falando assim, vamos ver quem aqui... Não, sim, tudo bem. Quem? Cê, aquela ali... A imaginação fértil, né? Você vê o piloto e você fala, cara, um homem de uniforme. Mas a questão não é nem essa. Sabe quando, tipo, assim, apogeu, ascensão e queda. Quando você senta na cadeira, a tua satisfação passa a ser, tomara que não tenha nenhuma criança aqui perto. E 5 minutos depois, cara, tem que ter uns episódios de Top Gear pra assistir, porque esse filme tá muito ruim, saca? E é louco. Cara, e viagem pro Japão? O que você faz numa viagem pro Japão, já que você fez bastante disso? Cara... Né? Olha, isso é uma dica vez... que ninguém deu até isso agora. É verdade, o que você faz no caminho? Ninguém deu até não, agora. Não, então, assim, às vezes que eu fui com a Qatar Airways algumas vezes, e essa última vez eu fui com a Etihad. Pode crer. E, então, tinha uns filmes legais pra assistir, tinham filmes interessantes, novos até. Pra quem não sabe, eu nunca tinha viajado de avião sem ter ido pro Japão. Certo. A primeira vez que eu fui pro Japão foi a primeira vez viajando de avião. E foi a única vez, eu nunca fiz nenhuma viagem de avião menor que... 11 horas. Peraí, deixa eu fazer uma rápida interrupção. Eu botei Tio Estevan Magic no Google. A primeira coisa que apareceu foi Sexo Brasil, Guia do Orgasmo Feminino. Meu Deus, cara. Juro pra você, cara. Caralho, juro pra você. Então tá aí, ó. Não é esse, mas tá bom. Tá tão bom quanto. Mas enfim, e aí, cara, da primeira vez pra frente eu aprendi a ter o meu próprio conteúdo no celular. Justo. Então, eu tô numa cruzada pessoal de reassistir todo o Twilight Zone original do Rod Stewart. É muito tenso, é louco, né? É muito animal. É assim, muito pra quem curte nossa, horror, é ficção, bom. Fica animal, a dica aí, o Twilight Zone original do Rod Sterling. É o melhor, nossa. Começou, cara, em 1959 ou 60? É, eu acho que ele começou em 59, e aí, tipo, ele teve um gap, assim, e aí foi. Vai pra frente, Daí nessa que você vê que todo mundo quer ser o Twilight Zone, né, cara? Todo mundo quer ser terror, e assim, o mais louco, você vai ver que toda história de terror que você gosta ali, tá ali. Tudo que você acha que é original, tá ali. Exatamente. E tem o William Shatner também, entre outros. sempre vale. Apostando com a máquina do diabo da cafeteria. Não, sempre cara. Vale. É sempre muito vale. Muito bom aquele. Cara, então, eu assisti uns episódios do Twilight Zone, eu vi bastante música, nossa, podcast, muito legal. Sim. Não só Cara, esses podcasts farofa, assim, de entrevista, eu gosto muito de assistir, eu ouvi, que no caso, né? E, cara, mas assim, você anda bastante. Eu sou um cara grande, né? É isso que eu ia perguntar. 87, eu só viajo de casa. Os japoneses ficam meio apavorados quando você começa a se levantar e fala assim, agora ficam. Já era, né? Vou tirar! Ficam. O cabelo encaracolado também, compromete já, um pouco. Tem gente que já encosta em você na rua, assim, aleatoriamente? Não, porque lá eles têm uma noção. Aqui no Brasil não tem, né? No Brasil, a coisa mais comum é as pessoas colocarem a mão no teu cabelo e falarem, nossa, o cabelo é legal. E não pediu, né? Mas, enfim... Lá não é nem tanto, lá eles ficam meio olhando assim, assustados. Criança, principalmente, fica olhando assustado. Quando você vai pro interior do Japão, meio countryside, é muito doido. Rola tipo uns estéreos assim, tipo, meu Deus, o que que é isso? E eu nunca vi isso. Eu não sei se é pelos caras estarem assustados ou tipo, o que que esse cara tá fazendo aqui? Tipo, não é aqui, aqui não é um lugar pra turista andar. Enfim, mas é foda isso. Ando bastante, bebo bastante água. Amolo bastante as pessoas, sou bom nisso. Fica falando com as aeromoças. Falo com as aeromoças, gosto de trocar uma ideia, assim, pelo... É um trabalho que meio que me fascina, né? Comissário de bordo, esse lance de viver no ar e tal. Eu tive uma turbulência na ida agora, dessa última ida, que foi, assim, tranquilamente uma turbulência muito tensa. É mesmo? Os padrões. Só que eu tenho... Eu não sei, cara, eu meio aceito as coisas muito fácil. Tipo assim, se cair, caiu. Se morrer, morreu. Então eu tava tentando ouvir o meu podcast. Cara, tinha uma menina me cutucando do lado. Você faz essa viagem com frequência? Isso é comum? Isso é comum? Eu estou ficando apavorada. E eu falei, por que que você não liga o filme aí? Vê um Bill Murray. Não, e é engraçado que tipo, a mulher pergunta isso é comum como se fosse tipo, uma estrada, tá ligado? Não, aqui é muito esburacado mesmo. Peraí, cara, deixa eu ver aqui. E assim, nesse ponto do céu, realmente é. Não, e sabe o que é doido? Que rolou, elas estavam, tipo, as comissárias estavam servindo bebida e comida, e aí do nada rolou um tipo, então, a gente vai suspender o serviço porque o bagulho tá tenso e quando normalizar elas continuam andando. E cara, são pessoas que estão treinadas pra passar por turbulência. Sim. Então isso meio que apavorou algumas pessoas. E essa moça, principalmente que tava do meu lado, tinha uma cadeira no meio vazia, ela tava com muito medo. E não que eu seja uma pessoa escrota por opção, mas eu acho que não era uma pessoa recomendada pra dar uma ajuda pra ela, porque eu falei, cara, não sei, vamos ouvir um podcast? Você curte wrestling? Você curte Stone Cold Steve Austin? É um podcast muito bom, vamos ouvir. E... Enfim, mas aí ela dormiu depois e quando ela acordou continuou tremendo, mas foi doido. Caralho. Mas fora isso, cara, tem que ter meio saco. Tem que queira ou não, você perde um dia da sua vida. É. Mais que um dia da sua vida. Contando ida e volta são dois, pelo menos. Não, então, meu, assim, pra voltar foram... 31 horas, tipo, entre voo e layoff. Eu li isso, como assim? Porque tipo, você parou? Não. Na verdade, essa volta foi um pouco mais complicada. Tá. Eu fui pro aeroporto junto com uma amiga minha que também tava voltando pro país dela. E eu acabei, tipo, vamos junto, vamos. Ela ficou lá, ela pegou o avião e eu fiquei esperando no aeroporto mais algumas horas. Foi muito engraçado que eu tava meio quase tirando um cochilo, vendo um mexicano. Já veio com o tema pós-podcast. Ele, cara, eu te encontrei no albergue, troquei uma ideia, você é um cara muito legal, me passa seu Facebook, eu tô voltando pro México. Da hora. A gente troca uma ideia, ele é muito legal. Da hora. E aí eu meio que me contentei, peguei o avião. Então assim, eu fiquei umas 10 horas... a esmo no aeroporto, assim, meio Tom Hanks terminal. Beleza, aí voltei pro Brasil, aí foram mais ou menos umas 11, 12 horas pra Abu Dhabi, umas 4 horas em Abu Dhabi, e depois umas 14 mas horas e meia. Você não pôde sair do aeroporto em Abu Dhabi? Não, porque 4 horas, né? Você vai fazer o quê? Não, e sem contar que o aeroporto é no meio do deserto, saca? Mesmo? Tipo assim, é meio... Porque o aeroporto normalmente é numa área mais local, né? Mais assim, afastada, né? E cara, Abu Dhabi é muito legal quando você vê Velozes e Furiosos. Linda cidade. Não, assim, é um lugar que eu tenho maior vontade de conhecer. E assim, a companhia aérea é a companhia nacional, a Etihad é a companhia nacional dos Emirados Árabes Unidos. Pode crer. Então os caras têm um material promocional. Cara, tem um folder grandão no avião só falando do grande prêmio dos Emirados Árabes. Caralho, com cara. Todos os bagulhos que rolam na semana. Caralho, todos os hotéis que você pode se hospedar. E assim, pô, se você se hospedar aqui, tem um show da Beyoncé e do Jay-Z, assim, caralho, na faixa, cara. Tá ligado? Você imagina o preço do hotel, mano, Brasil, sabe? Deve ser tipo, cara, uma festa open, assim. Esse cara é foda. É louco, mano. Muito. É outro mundo. É outro mundo. Esse lance de petrodólares. É tipo, o High Rollers, tá ligado? Sim. High stakes, total. Esses caras são os caras que não devem ter a mínima ideia do que tá acontecendo no resto do mundo. Não, eles vivem em outra galáxia, tá? É, tipo, um deles é tipo, porra, cara, minha Ferrari, mano. Então, eu juro pra você, eu tenho um pensamento que quando você tem muito dinheiro mesmo, pra você manter, você tem que ter uma noção do que tá rolando. Será, cara? Assim, depende, cara, porque muitas pessoas têm outras pessoas pra gerenciar o dinheiro delas. Tudo bem, é verdade. E que essas pessoas são mais grounded, assim. É, então, pessoas mais, os contadores são pé no chão. Todo capo tem seu consigliere. Exatamente, cara. Pensa, tipo, a gente tava falando, tipo, principalmente pessoas famosas, cara. Pessoas famosas não têm a mínima noção. Cara, pessoas famosas não vivem em outro planeta, cara. O que você faz pra manter seu corpo? Eu malho 20 horas por dia. Todo mundo devia malhar 20 horas por dia. Cara, ninguém tem tempo, tá ligado? Tipo, eu não aguento meia hora. As pessoas trabalham, cara. É doido. As pessoas fazem coisas, as pessoas vivem. As pessoas têm que se hidratar, tá ligado? Pois é, cara. Esses dias eu tava vendo a dieta do Jake Gyllenhaal nesse último filme dele, que ele faz um boxeador ou um lutador, alguma fita assim, um esportista. E porque ele tá rasgado, assim, o Jake Gyllenhaal tá tipo monstrão, assim. E os negócios dele e tudo mais. E era exatamente a mesma coisa que eu fazia. Porque se eu faço 1000 abdominais quando eu acordo de manhã, mais 1000 quando eu vou de noite, tá? Só que eu falei, cara, o que você faz com o resto do dia quando você começa com 1000 abdominais, sabe? É que, tipo, que o cara deve acordar tipo uns 1000 dias, sabe? Tá ligado? Ele é tão... Foda-se, tá ligado? Faz 1000 abdominais e ele dorme, tá ligado? Eu não quero ver ele fazer 1000 abdominais e pegar o busão depois pra trampar, tá ligado? Exatamente. Não, mas tá ligado? Tanto que ele é tão fora da caixinha que a última vez que eu ouvi alguém que faz isso de, tipo, acorda e manda 1000 abdominais, assim... Cara, era um presidiário. Era literalmente claro, isso. Lógico. Era literalmente isso. Era o cara que, tipo, treinou tanto na cadeia que ele foi sair da cadeia e esmurrou o Muhammad Ali. Esse é o nível do negócio, entendeu? Então, tipo, cara, é muito surreal, cara. Isso não é verdade apenas. Não é, a galera vive outro planeta. Tipo, é outra referência de tudo. As referências são outras, né? É outro rolê, cara, outro rolê. Né? Mas e aí? E aí, cara? Mas conta mais sobre o Japão. E aí? Né? Cola boa, tá ligado? Então, boa. Então, vamos lá, cara. Então, eu não sei se já falaram, mas eu acho que todo mundo tem que ir pro Japão, tem que ir num karaokê do Japão. É muito legal. Você, essa foi sua terceira vez lá? Quarta vez. Uhum. Conta da primeira vez, como é que foi pra você? Você falou assim, foda-se, eu vou pro Japão. Foi tipo assim, eu sempre tive o sonho, né, aquela... Na verdade, foi o meu sonho teve um desvio padrão aí, né? Porque todo mundo fica naquela vibe, caralho, eu quero ver o Naruto, tá ligado? E não sei, em algum momento... O meu problema não era o Naruto, meu problema era o Jaspion, né? Só que em algum momento... Eu gosto muito de cantar, eu canto mal pra caralho, mas eu gosto de cantar. E em algum momento eu comecei a querer cantar, e aí eu falei, cara, mas espera, por que eu tô cantando esses bagulho que eu não sei o que significa? Eu vou tentar aprender um japonês aí. E eu vou tentar correr atrás desses caras que cantam esse tipo de música. E aí você vai puxando... Música, eu gosto muito de música. Sim. E aí música é um negócio meio assim, né? Não sei se... Porra, a gente tem a idade parecida, então aquele negócio, aquela época do CD, que você vai e empresta um CD pro cara e te empresta outro, ele, pô, você curte um isso aqui, você curte um Iron Maiden, vou te emprestar um Halloween, e aí tu vai ouvir Rhapsody. Essa fase de troca, saca, de paradas assim, era muito e, da hora. E muito doido, ainda e aí tu fica acordado pra assistir Fury MTV de madrugada. Sim, essa... cara, nossa. Só que assim, o bagulho começou na época do 56K, entendeu? Então a galera trocava MP3. Sim. A galera trocava fita. Porra, eu comecei a assistir uns Ultraman, uns Kamen Rider... De fita, brother. Fita VHS, sabe? Então você sempre pirou muito. Então assim, né? Eu pirava muito, mas assim, eu comecei a desviar só desse foco, anime, toku, música, pra começar, pô, mas como é que é o bagulho lá? Como é que funciona isso? Pô, vamos ver uns filmes japonês? Vamos assistir uns Kurosawa, vamos assistir uns Kitan. Na época que a galera descobriu, vamos assistir um Battle Royale. Tá? Uhum. Assistiu, mó legal, mas o negócio não é só aquilo. Sim, entendeu? Sim. E aí eu falei, cara, é um negócio que eu quero fazer uma vez na vida. E eu tenho um amigo que a mulher dele tem um blog de viagens. E ela chegou pra mim e falou, Lucas, você tava mó afim de ir, você comentou. E tem uma promoção pra você ir pela Qatar Airways, que é uma puta companhia aérea. Eu falei, cara, eu não entendo nada, eu nunca andei de avião. Ela, não, ó... Compra na boa, tal, eu te ajudo a comprar, me deu os toques lá, mas super intuitivo. Hoje em dia, internet, você vai lá, né? Tem que ser. Assim, se você. Aquele famoso quem tem boca vai a Roma, né? Se você souber fuçar lá, de boa, comprei a passagem, corri atrás do visto, super tranquilo pra tirar o visto. E pra mim foi meio que um susto, porque eu tentei ir pros Estados Unidos uma vez e me negaram o visto. É mesmo? Ah, mas é que os Estados Unidos é muito mais treta, né? Não, cara? sim, eu achei que fosse uma treta parecida. Os caras são muito paranoicos, velho. E aí, não, de boa, tal. Pois bem. Aí eu fui, com a cara e com a coragem, fui sozinho, peguei férias do trabalho, tirei 20 dias pra ir lá, e, cara, muito doido, assim, o meu japonês é um japonês lixo, mas assim, que nem o pessoal fala, e aí, tu se virou lá? Eu falo, cara, comi, comprei os... Toda vez que eu quis comprar um bagulho, nunca aconteceu de eu comprar algo que não queria, né? Tipo aquela galera que conta aquelas histórias que foi pedir um mousse de maracujá nos Estados Unidos e ganhou um hambúrguer. Nunca aconteceu isso. Como é que você faz isso, né? Como é que acontece, né? E não fui preso, que é mais importante. Né? Que é, eu sempre me preocupo, eu tenho 27 anos e tô... Duas coisas que eu me preocupo, não ser preso e não morrer. Cara. E geralmente consigo evitar. E, cara, deu tudo certo, eu cantei, eu realizei um sonho de ir num show de um artista, de que eu queria, e foi um negócio muito louco, foi um lance assim, muito... Só que assim, eu tenho um problema, que às vezes, não sei se as pessoas acham que é um problema ou uma bênção, que eu não fico pilhado pras coisas, eu gosto, eu animo, mas é tipo, e aí, o que você vai fazer amanhã? Vou pro Japão. Caralho, teu sonho tá feliz? Pra caralho. Pô, você parece o Drup, tá ligado? Cara, mas é bom não ficar pilhado pras coisas, cara. Tipo, eu também tendo a não ficar muito empolgado, tá ligado? Tipo, não sei, eu acho que, tipo... Você faz menos barulho e, tipo, se dá errado, foda-se, tá ligado? Não, mas assim, tem gente que... O único... Pega que tem gente que fica meio assim, ó, oh, você tá cortando barato, você não tá na vibe. Cara, eu tô numa vibe, cara. Dentro de mim eu tô... Saca aqueles vibes, tipo, perna longa, aparece dentro do cara e rola, tipo, um jackpot, um negócio assim, o lobo uivando e tal. Eu tô assim, cara, mas eu não... Saca? Eu posso dispensar minha energia de outra maneira. Claro. E, porra, foi muito legal, eu realizei sonhos, eu conheci lugar. E o que é mais louco? Eu fui disposto a, tipo, tentar fugir das tourist traps. Uhum. Então, assim, vamos comer onde? Vamos nos botequinhos, izakaya. Porra, entrei no boteco, o cara olhou pra mim e falou, fudeu, tá ligado? Levanta uma placa falando, we don't have an English menu. Thank you, tá ligado? Ele falou isso? E eu, tipo, não, eles têm uma placa escrita, porque tem lugares lá que a galera não fala inglês. Aliás, eu acho que o pessoal falou isso, não sei se falou, mas assim, Japão, se você se meter a explorar os bagulhos achando que você ser fluente em inglês vai te levar a algum lugar, você vai tomar na cabeça. Você se fudendo. Você vai tomar na cabeça. Saca? Cara, tem e, isso. E não porque os caras não gostam ou tal, não, porque simplesmente eles não quiseram aprender o japonês, mas ou o inglês, quer dizer, e foda-se, é assim mesmo, né? É lógico, cara, tipo... só que não rola aquela desenvoltura. Você pega um gringo perdido, onde for hoje aqui no Brasil, você vai ver que os caras vão parar pra tentar ajudar, fazer gesto, desenhar, procurar no Google, tá ligado? Lá, assim, os caras são educados, mas ele fica assim, ah, se eu tentar te ajudar, eu vou mais te atrapalhar, então faz aí o teu corre, eu faço o meu, sabe? Caralho. Eles são muito legais e gentis, o pessoal falou que o japonês é meio bravo, meio, não, nada, assim, não, na mas seco. O Raoni e o Busta, eles falaram que os caras sempre foram bem prestativos, sempre, assim. Sempre, ao máximo. A única coisa que você precisa entender... É que não é por ele ser legal e prestativo que você vai ficar amigo dele. Claro. Ele sabe separar esse bagulho, tipo assim, não, eu sou mó legal. Ele é educado, tá ligado? Educado pra caralho. O japonês é educado. Mas, cara, comi melon pan, comi Kit Kat com gosto exótico, comi ovo preto em Hakone. É bom ovo preto? Cara, ovo preto é muito legal. Aí você quebra a casca dele e você vê que dentro ele é igual. Ele só tem a casca preta, é um ovo cozido. É tipo ovo azul do boteco, tá ligado? Tipo ovo azul, O ovo colorido ainda... Eu acho que o ovo colorido, ele tem mais chance de te dar tipo um status negativo, tá ligado? O ovo preto não, é água sulfurosa do vulcão. E deveria ser ruim, mas não. Mas é do caralho, porque vem num vulcão, cara, animal. Tem, não, então, não, e é louco que rola uma geringonça, rola todo um contraption pra você ver, tipo, o bagulho sendo mergulhado na água sulfurosa, e aí levando. É muito doido. Que animal, velho. É muito doido. E tem um, porque, na verdade, assim, eu trombei um cara que trabalhava na Google, um cara de São Francisco, que tava perdido lá em Hakone, isso foi quando eu fui pra Hakone. E ele, ó, então, eu tô precisando perdido aí. Porque, assim, eu sou um cara meio, assim, barra prestativo, barra entrão. Aí eu vi o cara perdido na estação, olhando as placas, falei, e aí, bro, vamos dar um rolê? Aí ele falou, cara, tô perdido aqui, vim comer um ovo preto. Aí eu falei, cara, beleza, eu vim tomar um banho numa fonte termal, quem sabe a gente não toma banho junto, come ovo preto junto? Ele falou, fechou. E a gente fez um amiguinho ali, fez um bunny poke, sabe? Poke. E, cara, lá tem um lance que, tipo assim, é um ponto turístico. E tem esse lance do ovo preto, que tipo, tipo pular a onda no ano novo, tá ligado? Os caras acreditam que você comeu o ovo preto da água sulfurosa ali, você vai ter, tipo, 7 anos de saúde e ovo preto. E aí a gente chegou, e era assim, eu nunca esqueço, era, se não me engano, 1.000 ienes, vendia um saco de pão com 6 ovos pretos. Caralho. E eu olhei e falei, cara, ovo preto, isso, eu nunca comi ovo preto. Ele falou, cara, que porra, eu sou americano, tá ligado? Eu como bacon e hambúrguer. Aí eu falei, porra, e agora? Ele falou, vamos fazer o seguinte, cada um paga 500... 3 ovos pretos pra cada um. Justo, se for uma bosta, meia bosta, né? Valeu. Aí, beleza, aí a gente pegou o ovo preto, ficou olhando e falou, vamos fazer aquele esquema bem assim, quando em Roma, faça como os romanos. A gente compra o bagulho e fica de olho em quem comprar e vê como o cara come. Aí o cara pegou o ovo, bateu o ovo numa mesa e quebrou a casca do ovo e comeu. Eu falei, cara, não tem isso, no que eu quebrei a casca, o ovo era branco. Mas, porra, um ovo cozido, caralho, seus arrombados. Mentiroso do caralho. Mas era aí, isso. Mas foi uma experiência legal. Que da hora, cara. Então, e aí, bom, aí, no, e aí da primeira vez que você foi, ficou mais em Tóquio mesmo? Sim, fiquei em Tóquio, fui visitar um brother em Nagoya, fui pra Hakone, fui pra Utsunomiya ver um show, mas assim, bate e volta. Sempre bate e volta. Porque lá tem um lance, que é aquele lance do Rail Pass, né? Que você compra um. É. E aí você, cara, você esbanja trem lá, né? Você deixa o toco do rolê. Né? Verdade, você pegou os trem-bala a primeira vez? Foi agora, quando você foi pra Kyoto? Não, de vários trem-bala. Essa última vez foi a primeira vez que eu fui sem o passe de trem. Porque, na verdade, eu vou falar a real pra vocês. Não é muito negócio você comprar o passe pra milhões de dias. Porque, assim, se a primeira vez você tá indo, independente do lugar que você for, geralmente o pessoal faz Osaka, Kyoto, Tóquio. Tem muita coisa pra se ver. Uhum. Você não vai ficar viajando de trem feito louco. Certo. E às vezes o preço de você pagar um trem bala e de volta não compensa o trem o passe do trem, saca? Então, entendi. Mas assim, aí cada um da condição econômica de cada um, da sua atividade. Eu sempre viajo muito cheap. Albergue, já passei noite em parque lá, de não ter booking de albergue, passei noite tipo ao relento, assim. Tipo, dá um rolê, né? Dei um rolê. Aí dá uma deitada, levanta, tipo vai, isso mesmo, assim, super safe, super de boa. Então. É, isso é de boa de fazer mesmo, eu imagino, no Japão. E que mais? Véio? Conta mais história. Qual foi o rolê mais foda que você fez? Você tava falando desse negócio de cantor. Que você foi, mas e aí eu vi recentemente que você, dessa última vez, você foi e aí os caras te reconheceram na plateia ou falaram. Nossa, tá. Então isso que foi um negócio muito louco. Foi um negócio meio surreal. Primeira vez que eu fui, eu. Cara, então, porque assim. Eu cresci achando que eu nunca ia ver nenhum show de artista japonês. Baseado na infância que eu tive, né, nas minhas condições aquisitivas, e no mundo. Sim. Enfim. E aí começaram a rolar eventos de anime que começaram a vir artistas japoneses pro Brasil. E muitos desses artistas eram artistas que eu curtia. Uhum. Então você vai criando esperanças. E um desses artistas, que é o Ichiro Mizuki, ele já é um cara que tem certa idade, e sempre tem um boato, sempre tem uma boataria, assim, tem a gente conhece pessoas que trabalhavam com eventos que diziam que esse cara nunca vai vir, porque o preço que ele pede é muita grana. Entendi. Né? Porque no começo dos eventos eles pegavam artistas que já estavam meio em defasagem, né? E esse cara, ele nunca saiu de moda, esse cara é um patrimônio cultural, vamos dizer assim, cara, é uma das um autoridades, né? É um tesouro. Cara, Roberto é Carlos da parada. Tipo isso, da música de anime, ele tem dois caras foda, ele é um deles, enfim. Pode crer. E esse cara nunca vai vir, eu falei, cara, preciso... Quando eu fechei Japão, quando eu falei, cara, vou pro Japão, eu comprei a passagem em novembro, eu ia em abril, março, abril. Eu entrei em contato com um amigo meu que tava lá no Japão, falei, cara... Vado, a gente tá indo, tô indo, vamos assistir o Ichiro Mizuki. Ele falou, cara, vamos, eu vou arranjar um show pra gente ir. E tinha um show mesmo, Utsunomiya, pra gente ir, só que era muito longe, ele mora em Nagoya. Ele falou, cara, não vai dar pra eu ir, mas você vai sozinho, eu te ajudo a comprar o ingresso, se for o caso, tal, tal, tal. Me arranjei, comprei o ingresso de boa, cheguei lá, peguei as instruções e falei, cara, amanhã vai ser o meu primeiro dia que eu vou andar de trem-bala, eu não sei, por mais que eu sei, eu sou uma pessoa muito assim, bota a cara a tapa, tá ligado? Não tem tempo ruim, ah, vamos lá, pergunto, me acho, foda-se. Mas eu falei, não sei como funciona, às vezes rola uma, sei lá, um delay, assim, vou com tempo hábil. Então eu resolvi que ia dormir cedo. E no que eu resolvi que ia dormir cedo, eu tava lá no albergue, fiz uma marmita, e na noite anterior, e entrei no Twitter e o cara tava tweetando, tipo, amanhã vamos fazer um show, assim, nossos fãs ali, tá, do pessoal ali em Totigui, e porra... vamos dar o nosso máximo, que tem muito esse negócio, né? Sim. Tipo, dar o nosso máximo, espírito, de cantoria, Anison Spirits. Uhum. E eu tava já numa vibe, tipo assim, tava nas nuvens, tá ligado? Tô realizando vários sonhos aqui. Fui aqui, Akihabara, fui. Eu vou meter um tweet pro cara em japonês, porque eu anjo pra caralho de japonês, achando, né, que eu sei alguma coisa. E nessa época, foi muito engraçado, meu celular tava descarregando, eu não tinha um adaptador de tomada. Então eu mandei um tweet pro cara falando, pô, brother, eu vim do Brasil, vou ver esse show, sou muito fã, tô muito animado, até amanhã. Mandei isso e dei pro meu brother do que trabalha no albergue colocar o bagulho na tomada lá do outro lado do balcão do albergue. Na muquifa o cara tava carregando o bagulho pra mim. Sim. E eu falei, vou comer um negócio. Aí fui comer meu bagulho. Quando deu uma meia hora que eu peguei o bagulho de volta, tipo, tinha assim, 32 mentions no Twitter, tá ligado? Caralho. E, tipo, cara, eu tenho, sei lá, 200 seguidores, tá ligado? Tipo, o bagulho bombou do jeito que eu nunca vi bombar. E o que aconteceu? O cara tinha dado um retweet no meu tweet. Caralho. E botou um bagulho tipo assim, caraca, vai vir um cara do Brasil, não sei o quê, nunca vi alguém tão longe. Caralho. E primeira vez, e tamo muito animado, e caraca, vamos dar o nosso máximo amanhã, vezes dois. Que animal, cara. E, cara, eu achei o bagulho animal. Eu tinha uns brother, tipo, no Facebook, caralho, LK6, e tipo assim, eu frequentava muito o Mirk antigamente. Isso, então tinha caras que seguiam ele no Facebook, nunca mais tinha falado, que me reconheceram, lembrava do nickname, que eu uso esse nickname faz muito tempo. Uhum. E cara, nossa, que legal, você vai. E eu fiquei boladão. No dia seguinte eu fui, caiu um toró louco na cidade, e tipo, eu fui andando da estação de trem até o rolê, que era um centro comunitário lá, que tinha um palco muito legal, era com auditório. Uhum. E tinha uns caras, era interior, mais ou menos, então tinha uns caras que ficavam me manjando, tipo assim, brother, tá rolando vai rolar um show de música de desenho de criança. O que você tá fazendo aqui? E tipo assim, né? Tem muito fã que se engana, no sentido, tipo assim, ah não, mas lá no Japão os caras veem isso como coisa séria. Não, eles sabem que é um desenho de criança. Eles só não têm problema em gostar disso. Rola uma galera que, tipo assim, eu tô trazendo meu filho aqui, e ele me envergonha assistindo esses bagulhos, mas é meu filho e eu vou colaborar. E aí veio um cara, veio um maluco falar comigo, celular, no Google Translate, assim, pô, cara, o que você tá fazendo aqui e tal? E foi um negócio meio assim, eu tentando falar japonês, o cara tentando falar inglês, ficamos mais ou menos amigos, trocamos uma ideia, o cara, tipo, viajando que existia brasileiro que curtia anime, que curtia música de anime e tal. E quando começou o show, era lugar demarcado. E, cara, eu sou alto, e era um negócio meio anfiteatro do Sesc, sabe? As cadeiras muito próximas uma da outra. Então, sabe quando você escorrega a bunda pra frente na cadeira e você acaba sentando mais ou menos assim com a tua terceira vértebra, assim, pra não tampar a visão de quem tá atrás? E eu fiquei assim, e o show era tipo um show em trio, esse cara e mais dois, acústico, uhum. E ele rolava tipo muita conversa, uhum. Era tipo um talk and live, o show tinha tipo 3 horas e meia, 4 horas. Caralho. E num momento que ele parava pra trocar uma ideia, ele, ah, então vamos falar um bagulho meio sério. E nisso, detalhe, o cara falando em japonês e eu tentando pescar uma coisa ou outra, porque eu estava estudando por conta própria. Ele, ó, então, ontem a gente recebeu um tweet de um cara do Brasil. Que louco, velho, o cara me ensinou. E isso foi muito louco, porque a gente tá fazendo aqui o trabalho. E, cara, isso é um maluco que quando fez 30 anos de carreira, ele fez um show de 24 horas. Caralho! Ele fez um show de 24... E é um velho, brother, tá ligado? Tipo assim, o maluco... mandando ver, tipo, uns random, assim, Unchained Melody, tá ligado? Assim, uhum. Enquanto um maluco massageava o pé dele e as costas dele, que o velho tava com cãibra. Tá caralho! Não é qualquer bosta. Uhum. O cara recebeu um tweet do Brasil, o cara veio, isso deixa a gente muito contente, e ele tava fazendo show com dois outros artistas que já tinham vindo pro Brasil, que era o Hironobu Kageyama e a Horimitsuko, e eles, ah, então a gente foi pro Brasil, os caras lá é tudo idiota mesmo, os caras são loucos, os caras comemoram, e os caras é outro tipo de fã e tal... Cadê esse maluco? Ele tá aí na plateia? Levanta aí pra gente te ver. Caralho, cara. Aí quando o cara falou isso, brother, foi louco, foi aquilo que tu falou. Porque, tipo, eu levantei, parecia que, tipo, eu era pequeno e o Giodai tinha soltado um raio em mim pra ficar gigante, tá ligado? Só ficou fumaça saindo da minha frente. Eu levantei balançando os braços, assim, ó, tá ligado? E tava tudo escuro e o cara não conseguia me ver, e o cara já é velho. Cadê o maluco? Eu não tô vendo, todo mundo. Ali! O monstro, tá ligado? O estrangeiro de cabelo pra que pau! Vou tirar. Tá ligado? E eu, tipo, aê! Olha eu aqui! BR! Ué, ué, ué! Aí ele, tipo, e aí, você é BR? E eu, tipo, ui, e ele, não, tipo, mas e aí, você tá curtindo o bagulho? E eu, tipo, cara, eu vou ter que falar japonês na frente de várias pessoas. E... aí eu tô curtindo pra caralho! E ele, e aí? Eu, e aí que tá legal? Ele, ah, então senta aí, vamos curtir mais. Eu, valeu! E, cara, e a galera, à minha volta, que não tinha percebido que eu era um gringo... Uhum. Começou a olhar meio tipo, caralho, tem um maluco do Brasil aqui, sabe? Tipo, nós estamos, tá ligado? O Tsunomiya é conhecida por ser a cidade do Gyoza. Tem uma estátua de Gyoza na frente da, tá ligado? Existe, caralho, uma estátua, cara, do, é que nem, de Gyoza. É que nem lá em Bauru, que você chega na rodoviária e tem tipo uma estátua de um bauruzinho, assim, com tipo perninhas isso. E braços. Tipo tá isso, tá ligado? Tipo isso. Então, assim, o que, que esse cara tá fazendo aqui? Como ele parou? E sabe aquele lance de todo mundo tem uma história pra contar? Foi aquele lance, os caras, tipo, essa história aqui é meio louca, cara. E aí acabou o show, e aí eu tinha que voltar andando pra porra da estação. E, cara, no caminho, muita gente andando junto, porque eu cheguei meio cedo. E a galera, tipo, olha lá, o maluco, o louco do cabelo alto e o gringo estranho. E, tipo, não, filho, não aponta. Ele sabe falar um pouco de japonês e ele tá te ouvindo. Tá passar vergonha. E eu, tipo, não, tá tudo legal, fica tranquilo, eu sou seu amigo. E o moleque, tipo, ele é realmente estranho. Sabe esse tipo de coisa, assim? E, cara, mas foi louco. Foi um lance, assim, surreal. Mas aí, uma pergunta de leigo, cara. Que sons famosos que eles se cara cantou, que tipo, então, isso que é o mais louco. Esse cara não canta nenhum som famoso que passou no Brasil. É mesmo, cara? No Brasil mesmo ele não canta. Só que é. Porque assim, o Kageyama, por exemplo, que é o cara que canta Dragon Ball, o Cavaleiro Zodíaco e tal. Esse, na verdade, assim, que ele cantou, o mais. É o Spilvan, não sei se você lembra do Spilvan, que no Brasil foi colocado como Jaspion 2. Lembro. Ele até fazia uma ponta no Spilvan. Ah, é? É. Que louco. Mas assim, não tem série que ele tenha cantado, que tenha passado por aqui. Mas é um lance, sabe quando você começa a estudar o... Você vê que o cara tá em todas. Você vê que o cara tá em todas, o cara tá em todas mesmo. Então, que louco, cara. Então, meio doido. Que bem louco, velho. Meio doido. Que foda, e foi assim, cara. Foi algumas das experiências que eu tive, foi isso. Eu tive no Onsen, que é um bagulho que eu acho que todo mundo tem... que o Japão tem que fazer, que é aquela fonte termal lá, você tá pelado lá. Sim. Tipo, tá ligado? Fritando o saco, né? Você não tem umas tatu, né? Eu não tenho tatu. E se você tem eles em cano? Fala então, como... dependendo do onsen, em cano. É mesmo? Só que, nesse onsen que eu fui, nesse que eu fui a primeira vez, eu curti muito o lugar, e na segunda vez, os brothers, vamos no onsen. Eu falei, cara, eu fui num animal em Hakone, vamos lá de novo. A gente foi e tinha uns caras da Yakuza lá. Ah, é? É, e assim, de boa. Você tá vendo que os caras... Porque é meio doido, assim. Tem uns lugares, por exemplo, você vai em Tóquio, você vai em Kabukicho, é um bairro que... É um bairro da Yakuza, tá ligado? Assim, a maioria dos negócios é os caras têm um rolê ali. Mas assim, todo mundo sabe... Não, é que eles são vistos como empresários, né? Tá ligado? Tipo, só que do outro lado, assim, só que tipo... Mais ou né? menos, é. Tem, porque é uma questão cultural também. E tal, enfim. Mas os caras estavam lá de boa. De que boa, saca? Assim, tranquilão. Com as tatuas, então, assim, depende do onsen. Depende do onsen. Mas assim, você vai, por exemplo, praia. Eu fui pra Inoshima agora dessa última vez. E tinha uns avisos lá, tipo, não são permitidas tatuagens. Porque é um lugar mais público mesmo. Esse onsen, ele não era tanto um onsen público no sentido de um banho público na cidade. Ele era mais um negócio, tipo assim... Tipo uma sauna que você paga pra ir e é um bagulho que, tipo, no máximo, quando o bagulho tá lotado, tem, tipo, 20 pessoas. Entendi. Sabe? Então é um bagulho mais particular lá. Mas entendi. Os caras estavam, tipo, um grupo de 4, 5, assim. Que louco, cara. Meio doido, meu. O que eles estavam falando sobre? Não sei, não. Tipo, nem colei perto. Eu tava com esse brother que a gente tava, é um brother polonês. E aí a gente ficou, tipo, vamos discutir como é que é o Brasil? Como é que é a Polônia? Tipo, pode crer. Que doido, cara. Que mais que você fez desses rolês mais típicos japoneses, mais fugindo do cara, turismo? Cara, não sei, quase nada, quase tudo. Eu não sei porque, cara, é um negócio muito legal, que eu acho que todo mundo já falou, mas acho o patrimônio cultural do Japão é a lojinha de conveniência, né, cara? Não tem como você não voltar, não querer que abra um Family Mart aqui, um 7-Eleven. É muito legal, nunca fecha, vende de tudo. Cara, e ao contrário das lojas de conveniência do Brasil, os preços não são escrotos. É um pouco mais caro, mas é um lance, tipo assim, total, cara, são 3 horas da manhã, o maluco tá me sorrindo, me servindo os bagulhos na boca. Tratando mó bem, né? Aqui é só imposto, né, cara? Só imposto. Engraçado isso, assim, e mas... aquela facada, né? Tipo, vem com a taxa do posto. Mas é foda mesmo, né? Tipo, devia ter uns picos desses, porque é muito útil. Tipo, às vezes a gente, principalmente nós, né, Daniel, que a gente fica de madrugada e tal, e fala assim, vamos pegar um refri. Não, a gente tem uma sorte do caralho que tem uma padaria, tipo, mano, 2-3 quarteirões daqui que é 24 horas bagulho. Porque se não fosse por isso, cara, mano, tem que dar mó rolê até o posto mais próximo, cara. É meio que dividido entre padarias 24 horas. E mesmo assim, padaria 24 horas é uma parada difícil de achar por aqui. Não, e outra. A questão de loja de conveniência lá é bagulho de conveniência mesmo. Assim, vende. Escova de dente, cortador de unha. Tem Family Mart, dependendo do tamanho, que vende tipo roupa de escritório, vende uma camisa, vende gravata, mesmo? Um bagulho assim basicão, mas tipo, sei lá, tá ligado? Tô andando na rua e caiu cocô na minha camisa. Tipo, beleza, troca. Você vai lá e compra. Sabe, os lances, jornal, revista tipo, putaria. De fato é conveniente, tá ligado? Revista Hentai, uns livrão Hentai, assim, umas bíblias, vende de boa. E a coisa mais normal, tá ligado? Você vai, tipo, comprar um Red Bull. Tá ligado? Um Red Bull, uma pipoca e um livrão de putaria, assim, tá ligado? É de boa. E os caras, tipo, e o mais louco, né? Os caras não te olham torto, tipo, não olham, te olham assim, tô vendo essa pipoca. Esse seu rolê de noite. Essa pipoca. Tipo assim, você tá comprando a pipoca só pra enganar, né? Você não vai comer, pipoca. Você tomou Red Bull japonês lá? Então, tomei. Então, é igual. É igual, né? É igual. Lá eu achei o Summer Edition. Você achou? Eu, lá tinha. É bom, né, eu tomei, gostei muito. É bom, é gostoso. Só que lá tem tinha o Summer Edition, o normal e o Sugar Free. Ah, e o mais louco, lá tem garrafa, né? É bizarro tem isso. Tem a garrafa. A garrafa tipo, é muito parece legal. Parece garrafa de Coca-Cola, só que metálica, assim, então, né? Então, é aquelas garrafas metálicas. Muito legal. É pra quem curte esses lances, assim, de embalagem. É muito doido. Muito doido mesmo. É, pode crer. Cara. Quem curte o energético, isso é muito legal. Isso aí, cara. E o negócio... Mini propaganda da Red Bull agora. Não, e um negócio muito engraçado. Eu tava lembrando, comentei isso hoje com um colega. tem uma galera que... Eu não sei se... Pra quem não é de São Paulo, tem uma galera que curte essas coisas e tem um sonho de conhecer a Liberdade. Uhum, né? Uhum. E os caras acham que a Liberdade é um pedacinho do Japão no Brasil. Não é. Não é. Não é, a Liberdade é um bairro brasileiro que tem um monte de coisa japonesa. Sim. Saca? E tipo, tá ligado? É igual. É igual. É o Brasil, saca? É, é, é uma estação de metrô. Vai ter gente bêbada dando PT na escadaria do bagulho. Eu acho que eu conheço muito mais hoje a Liberdade por góticos do que por japoneses. Sim, sim, com certeza. Sim, cara, é tipo sim. Onde os góticos... É, góticos com cabeça de anime, tá ligado? É, exato. É, é. Saca? Tipo, é... Então, e assim, é muito doido. Então os caras, parece que, tipo, é o level 2 do romance, né? Que, tipo, eu conheci o Japão, mas não é bem o Japão. Eu preciso do Japão true. Aí o cara imagina que, tipo, Akihabara seja o bagulho, o paraíso. E é o paraíso, mas não se confunda, tá ligado? É a Santa Efigênia dos caras, tá ligado? Vai ter umas lojas vendendo metro de cabo RJ45, tá ligado? Vai ter cabo coaxial, assim, vai ter um rolo de cabo coaxial. Vai ter uns caras com sotaque de outra língua vendendo uns bagulho. Vai ter uns chinês vendendo uns negócios nada a ver, tá ligado? Sim, sim. Vai ter sim, uns amiibo pirata. Pirata, tá ligado? Vai ter uns amiibo pirata, entendeu? Foda, tipo, foda, tem uns lances foda. Assim, vai ter drone. Cara, o que tem de drone lá, todo lugar mesmo, tem uma cara. Placa, tipo, não é permitido voar drone aqui, porque sério, a febre cara? Do drone lá pegou. Foi louco, cara. É mesmo? É, louco. É de se imaginar, né, cara? A galera curte uns robôs lá, né, velho? Lá, já existem robôs e as três leis da robótica já funcionam. Pois é, mó cota assim, tipo, já, tá ligado? Faz parte já da construção. Cara, é muito doido isso, né? Coisa cara, que louco, cara. O que você mais comeu de da hora lá, além do ovo? Ah, não, cara. Carê. Eu gosto muito de carê. É? Carê de assim de anão. Eu gosto muito. Cara, eu sou fã de culinária japonesa, mas aquela, tipo, culinária japonesa default, né? Uhum. Porque tem a galera, vamos no japonês, eu come sushi, tá ligado? E fica... Pergunta que mais faz. Pô, mas você comeu sushi todo dia? Não, cara, é caro. É, tipo, caro. Cara, não, tá ligado? É. Tipo, não. Você não come dobradinha todo dia. Tá? Ah, mas os caras são japoneses e tem que comer sushi. Você não come, se, tipo, peru de Natal, todo tá ligado? Dia, é, pois cara, é, não é assim que funciona. É legal, é legal. E eu gosto dessa mentalidade brasileira. Não é todo dia, só duas vezes por semana. Tá ligado, E aí, porra... Foi bem assim. Eu comia muitas comidas de love chain de conveniência. Uhum. Tinha um restaurante muito legal que eu gosto. Eu sou muito fã de wrestling, né? Acho Sim. que já deu pra perceber. Mas assim, hoje em dia, geralmente, você tem os caras que curtem wrestling e tem os caras que são fãs da WWE, que é o mais conhecido, é o mainstream do bagulho, é normal, não é? Mas assim, eu já curto uns negócios, sabe quando você tá... A galera já vem fazer intervenção, você já tá de um nível abaixo. E atrás do albergue tem um restaurante chamado Mr. Danger, que era um former wrestler, né? Um cara que era wrestler e falou, cara, vou abrir um steakhouse e foda-se. Que louco! E ele era um cara que fazia uns deathmatch, assim, né? Então, tipo assim, o letreiro, ele com a cara, assim, com a testa ralada, ensanguentada, ensanguentada, e tipo, tem umas fotos dele segurando um bastão de beisebol enrolado em arame farpado. Cara, sempre tá tem, ligado? Né? Que era os bastões de beisebol enrolado em arame farpado, sim, cara, é sim. Muito engraçado. E cara, e o negócio é um steakhouse mó honesto, tipo assim, não tem um tema de wrestling. Uhum. Sim, sim, sim, é tipo só steakhouse. Um é só um steakhouse com umas fotos do cara ensanguentado. Sim, que sim. Da hora. Cara. Só que pelo cara ser mó legal, e por estar num lugar que é um lugar turístico... E você conheceu o cara que tava lá? Sim, sim, ele dá uns rolê lá. Que da hora. E assim, é... Tem, tipo, autógrafos de pessoas X entre políticos e wrestlers e pessoas X e lutadores de MMA. Uhum. E tem pôsteres, tipo, de promoções. Então, tipo assim, sabe aquele negócio de deixar fanzine no lugar pra divulgar trabalho? Uhum. Tipo isso, assim, sabe? Tem uns pôsteres assim, tipo, ó, vai ter esse rolê aqui da Luta Livre semana que vem, posso colocar aqui. O cara, ah, não, tipo, ó, põe nessa parede aí. Uhum. Então, tipo assim, é um ambiente legal. Que da hora, que cara. Que da hora, cara. E você foi lá, né, numas lutas lá? Fui. Eu assisti Pro Wrestling NOAH. E assistir o New Japan Pro Wrestling, né? Que a New Japan seria mais ou menos a WWE Japão. É a única promoção mundial que tem pé pra competir com eles. E agora tá querendo competir também. Tá com um serviço de streaming. Tinha que fazer tal, uns negócios mundial, né? Ia ser muito louco se essas ligas se quebrassem. Então, assim. É que o wrestling é um negócio meio complicado, né? É que por não ser de verdade, é meio foda, né? Você botar ali pra competir, tá ligado? Rola sempre aquela discussão dos caras que vai falar. É de verdade, sim. São só resultados previamente combinados. Ah, sim, exatamente. Porque a galera ouve se não é de verdade, meio que se ofende no sentido, tipo assim, você acha que eu não posso morrer fazendo isso? Ah, não, os caras se fodem pesado. Mas é nesse sentido, Total. São atletas, cara. São os resultados. Na verdade, a única promoção mundial que não faz, vamos dizer assim, um intercâmbio de atleta é a WWE. A New Japan, por exemplo, faz 3 anos que ela tá mandando os top caras dela pros Estados Unidos pra competir pela Ring of Honor. que mandam os caras de volta. Só que... Então, assim, e geralmente eles vão pra cidades que são conhecidas por ter uns fãs meio assim. Só que Filadélfia. Pode crer. São cidades assim que o pessoal chama de Smarks, né? São fãs assim, de... meio serião, assim. Que pirar mesmo no rolê. É isso. Então, engraçado, cara. Então rola, assim, um negócio que é engraçado. Tem wrestlers americanos, por exemplo, ocidentais, que fazem muito sucesso lá fora. Não. Mas não fizeram sucesso por algum motivo aqui, no Ocidente. Uhum. Por N motivos. Certo. Né? A gente tava vendo, quando eu fui assistir o Noah, foi meio doido, porque assim, esse show da Noah eu queria assistir, porque era um tributo a um cara falecido, que é o Mitsuharu Misawa, que... Vamos fazer assim, se você discutir quem foi o melhor wrestler de todos os tempos, você pode colocar o nome dele sem ninguém entrar numas. Caralho. Uhum. Mas assim, ele é um cara foda porque em dado momento, ele não só tava na parte de wrestling do bagulho, mas ele fundou uma promoção própria. Tipo, ele achou que os wrestlers não estavam sendo tratados de maneira X, fundou uma promoção própria, que foi a Pro Wrestling Noah. Aham. Uhum. E levou um monte de gente junto dele e fez um movimento, assim, muito importante pro wrestling japonês. Mas... Entendi. Então ele era um cara que era respeitado, tinha um lance meio sindicalista, vamos dizer assim. Só que. E, cara, é uma história fodida. Pra quem tiver interesse em procurar depois, ele é um cara espetacular. Ele morre no ringue. Ah, ele morreu no ringue? Ele morre no ringue. Caralho. Ele tinha uma lesão, ele tava meio machucado faz um tempo. E ele tinha uma lesão, parece que no... nas vertebras, pescoço, um negócio assim. E é um bagulho meio pesado, mas diz a lenda que ele foi decapitado internamente. Que? Ele toma um suplex e cai. Já cai era. E fica. E depois foram ver que ele tinha, tipo, lesões que ele já tinha que ter parado faz um tempo. Você pode crer. Mas ele não contava pra ninguém e tal. É que é tal. Muito puxado, né, a rotina dos caras, né? Sim. O bagulho é muito dele. Ele fez uns negócios. Ele em específico era. E não é muito. Não faz muito tempo, não. É uma coisa mais ou menos recente, assim. Não tem 2 anos. Cara. E todo ano tem um tributo pra ele. Por esse grupo, por essa promoção que ele fundou. E é um lance meio assim. É um show comemorativo, vamos dizer assim, é um dream match. Rolam, às vezes, pessoas que não são dessa promoção, mas vão pra lutar, porque às vezes eram amigos. Sim, sim. Tem um lance assim. Que da hora. E rola uma homenagem. Foi muito legal. Teve uns momentos meio pesados, porque assim, isso foi no Korakuen Hall. O Korakuen Hall, vamos lá. Tem Tóquio, tem o Tokyo Dome. O Tokyo Dome é um... Tem show, quem curte banda japonesa já deve ter... Tem muita banda ocidental já apresentou no Tokyo Dome. Pode crer. Que é o estado de beisebol do Yomiuri Giants, né? E do lado tem um prédio, que nesse prédio rola o Korakuen Hall. Uhum. O Korakuen Hall é um tipo um maracanã da luta livre japonesa. Certo. Pode crer, pode crer. E tem uma... Tem um negócio que até arrepia de lembrar. O Korakuen Hall fica num prédio, ele fica no quinto andar, ele é o quinto andar inteiro de um prédio. Uhum. Só que esse prédio tem outras coisas que funcionam nele. É um prédio que é aberto ao público. As escadarias desse prédio, porque como vai muita gente, o elevador não compensa você ficar esperando o elevador, principalmente em dias que tem lutas assim. Já rolaram lutas de boxe, já rolou MMA, enfim. E é um negócio bem pequenininho, assim, uma atmosfera. É tipo assim um naipe de cena underground de luta, assim, de banda mesmo, um negócio pequeno, teto baixo, assim, se você comparar com as arenas. Sim, assim. Sim, que sim. Doido. Mas assim, as escadarias de emergência, as paredes são todas pichadas por fãs que assistiram lutas nos, tipo, sei lá, todos os anos de existência do Korakuen Hall. E eles nunca apagam. Que animal, cara. Então, tipo assim, se você conseguir ler japonês, uhum. tem a história do wrestling japonês tá ali naquela que parede. Que animal, velho. Desenho, que resultado de card, fã. Cara, assim, arrepia e, assim, é um negócio que você vai e você compensa você tirar foto das caras. É tudo pichado. Que do caralho. Eu tenho umas fotos no Facebook, depois se vocês quiserem namorar, é muito legal. Claro. Mas, enfim. E aí, assim, antes de você entrar, eles colocaram uma coroa de flores. Uhum. E aí tinham várias coroas de flores de pessoas mandando. Mas, assim, esse cara, ele era conhecido que ele tinha uma jaqueta verde com o nome dele atrás. Uhum. Então, tipo, tinha a jaqueta dele pendurada, tinha as botas dele penduradas, tinha uma foto dele em preto e branco com as coroas de flores. Caralho. E, assim, é uma pá de gente tirando foto, meio assim, meio em choque, gente indo e chorando. Caralho. E aí o show começa. Velho. E, assim, os próprios wrestlers mesmo, porque o cara que tá fazendo esse show ali... Tem um lance de tipo, cara, esse cara era foda, esse cara era meu ídolo e eu tô, de certa forma, fazendo uma homenagem. Uhum, então a galera meio que assim, turn up an extra notch, assim, né? Meio que dá 110%. Pode crer. E tinha uns wrestlers americanos, tanto do bem quanto do mal, né? Sim, que a gente mais sabe. Então, assim, era muito engraçado, porque eu curto muito, eu entro numas, e às vezes, tipo, aquele heckling sempre rola. E tinha uma luta do Lance Archer, e eu, tipo, tá ligado? You suck, Archer! E ele vira, you suck, Army! No, shut up! Tá ligado? E rola uma interação, assim, sabe? E foi um bagulho que pra mim, quando rolou a pausa, rolou um tributo pro cara no telão, e aí um dos wrestlers veio trazendo as botas dele pro ringue, tocou a música tema que dele. Que animal, velho. Louco. E, tipo, muita gente de idade. Uhum. Um negócio muito engraçado, vocês já ouviram falar no Gaki no Tsukai? É aquele programa que o pessoal... No Laughing Game. Que os caras dão risada e vem os malucos e dão porrada. Ah, tá, pode gravar. Não sei se tá ligado que nesse comercial tem uma... Nesse programa tem uma velha beijoqueira que dá um... Tipo, às vezes os caras têm que pagar umas prendas e vem umas velhas beijar ele. E uma das velhas do programa sentou do meu lado. Caralho! Cara, assim, tipo assim, então tipo... Meio doido, eu consegui uns ingressos fodidos, assim, consegui... Caralho! Não foi tão caro. Caralho! Já o show da New Japan foi um lance, assim, de verdade, foi um show que passou na TV. Que louco! Muito legal, vários caras, assim, que eu considero muito bom. Uhum. Caralho, meu! Valeu muito a pena, valeu muito a pena. Eu tenho um brother que tá indo, tá planejando em abril. Eu falei, cara, você curte o wrestling, vale muito a pena ver. E esse Korakuen Hall, ele tem evento todo dia, porque tem muita promoção de wrestling. Sei, sei. Né? Tem muito, cara, wrestling feminino, wrestling, o bagulho deathmatch, kickbox, MMA, K1, saca? Uns lances assim, muito doidos. Assim. Que animal, e é um lugar, assim, tem tipo umas arquibancadas, não umas arquibancadas, mas tipo tem uma sacada e os caras colocam, tipo assim, umas faixas pique-torcida organizadas, assim. Que muito, foda. Muito doido, muito doido. Qual que é o que você queria mais ir na vida, assim, de wrestling? Cara, um SmackDown. Assim, não, eu assisti o Raw aqui no Brasil. Ah, que, é? Que foi uma experiência. Teve Raw no Brasil? Teve uma vez só, nunca mais vão voltar, provavelmente. Que caralho, eu não sabia disso. Foi engraçado, esse incidente é muito engraçado. Foi no... No ginásio de Ibirapuera. Quando é que foi? Foi faz tempo. Dois, isso. Três anos, acho. É, que vida, cara. É verdade. E foi muito doido, porque. Cara, virou, já estamos falando só de wrestling, mas essa história é muito engraçada. Essa história é engraçada pelos motivos errados. O main card desse match era o CM Punk, que tava fazendo bonzinho, contra o Chris Jericho, que tava fazendo o cara do mal. E. Pra dar um background. O CM Punk, quando ele rola aquele Summer of Punk, que ele vira campeão da WWE, o caralho, ele começa a falar que ele é o best in the world. Uhum. E o Chris Jericho, tava aposentado na época, ele sempre falava que ele era, tipo, the best in the world at what I do. Uhum. E aí, o que que acontece? O Jericho volta e, tipo, cara, quem é o melhor do mundo sou eu, não é assim que funciona. Ele começa uma feud nesse sentido. Uhum. E eu sou fãzaço do Chris Jericho, eu gostava muito do CM Punk, isso pra mim era um dream match que nunca ia acontecer, e o bagulho vai acontecer, e vai acontecer na minha frente. Uhum. Então, assim, a galera tava meio que surtando, tava um show legal pra caramba. E o que que acontece? Tinha uma galera segurando a bandeira do Brasil. E o CM Punk vai, entra, a galera estoura o ginásio, todo mundo tava muito fã dele, ele tava, tipo... Caralho, muito, muito, muito em voga, né? Uhum. E o Jericho entra e é aquela vibe, tipo assim, eu quero te vaiar, tu é mó legal, tu tá fazendo papel de mal, mas tu é mó legal, eu gosto de ti pra caralho, tu é um profissional fudido, tu é um cara que... Enfim. E o que que acontece? Ele pega a bandeira do Brasil, arranca da mão do cara, joga no chão, bate lelê, chuta, pisa, joga fora e começa a luta, cara. Uhum. E o que que acontecia? Nessa época... Teve um pay-per-view anterior que, tipo, tinha um cara do mal. Não era o Vince McMahon na época que ele não tava aparecendo, mas era o John Laurinaitis. Ele era, tipo, general manager do bagulho. É. E ele tava, tipo, no kayfabe, né? No fingimento do wrestling, no faz de conta. Uhum. Ele tava com as duas pernas quebradas. E ele tava andando de cadeira de roda. E ele tinha um outro cara musculosão que andava com ele com a cadeira de roda. Brother, eu juro pra você... E esses caras trabalham com isso. Eles têm, tipo, guidelines pra não quebrar esse faz de conta nunca. Uhum. Meu irmão, esse cara veio correndo do backstage, correndo, feito um maratonista pro palco, e começa a berrar um bagulho no palco, no ringue, começa a berrar um bagulho. E no que ele faz isso, no backstage aparecem 4 PM. E o que que acontece? Ele fala pros caras interromperem a luta, pro Chris Jericho pedir desculpa, porque algum PM que tava fazendo a segurança do bagulho se sentiu ofendido e queria dar voz de prisão e levar o cara em cana. Caraca! Nisso, você imagina A WWE começou, na época que era a WWF, começou a passar na extinta TV Manchete. Sim. Com o Valadares, né? Saca? Trovão. Na época que tipo, Duck the Dumpster, é hora de jogar o lixo fora, tá ligado? Com o Valadares falando os bagulho mais errado, com o Crush, uns episódios fora de ordem, mas assim, tem fãs que curtem isso faz tempo, sim, que assistem pela internet e que pagaram uma nota pra estar ali. E detalhe, não era nem pra ser o dia do bagulho. Uhum. Tinha um evento no Rio de Janeiro que foi cancelado, porque o avião deles deu problema, eles não conseguiram chegar em São Paulo a tempo. Ah, é. O evento do Rio de Janeiro não tinha público suficiente, eles cancelaram o Rio pra fazer São Paulo. Caralho. Então muita gente que tava de outras cidades, de outros estados, colou, teve que pagar uma diária extra pra ficar aqui. Nego dormiu no carro, rolou, caralho, uns lances assim. E de repente os caras se viam colocados com a possibilidade do bagulho não rolar, porque os 4PM iam levar o Jericho embora. Mano, e a galera isso, começou a entrar numas assim, não, tipo, velho, não vai levar o cara, não! Não vai, nós vamos pular e vamos quebrar tudo! Meu irmão, e cara, fã de wrestling é um negócio borderline. É um bagulho frito. Tipo assim, você fala de fã de anime, cara, eu vou te falar, eu conheço o pior dos dois mundos, cara. E eu pego três fãs de anime na porrada, mas um de wrestling eu já tenho nem receio. Fudei, né? Os caras sabem os golpes ainda, né, cara? É, não, não é nem isso, mas são uns caras meio, tipo... Foda-se, não. Todo cara... tipo de... É, cara, é um lance, assim, o lado negro desse povo é louco. Cara, e aí o maluco foi, pediu desculpa e falou, a gente faz um... Porque é um faz de conta, é um filme. É, lógico. É, mas os caras não titubearam, queria levar em cana, queria levar em cana. Louco, e a galera começou, não vai levar, não vai levar. Começou um lance assim meio... E a galera pronto pra pular, lembrar. E a galera ficava de olho assim, olhando pro lado assim, fala, eu vou pular, vou bater nesses coxinhas. Vamos, né? Nós vamos. Tu vai comigo, né? Tu vai comigo, galera. Tava esperando o primeiro pular, né? Vamos, vamos. Virou mansão. São Paulo Riots, tá ligado? Cara, juro pra você, a luta terminou. No que terminou a luta, terminaram o evento, colocaram o Chris Jericho num carro e ele foi direto pro aeroporto. E eles têm um jato próprio, a WWE tem um jato próprio. Uh-huh. Tá, ali eles já foram pro México. Ou pro Chile, pro lugar. Mas assim, não teve boi. O cara foi de wrestling trunks. O cara foi, tipo, de sunga e bota. Tá pra, tipo, pros caras. Pra os caras, porque, tipo, o aeroporto falou: foda-se, você não tem jurisdição, você não vai fazer nada. Nossa, mas aí o que aconteceu? Que rolou dos caras exigirem desculpas. Uhum. Aí a WWE teve que publicar uma nota, tipo, uma PR note, public relations. O Chris Jericho foi suspenso durante. Eles tiveram que transformar isso num angle. Tipo, no Raw, mostrou. Sim. Mais imagens, uhum, falando que ele foi suspenso, que por mais que ele tenha os motivos dele, ele não pode se respeitar um país. Uhum. Aí eles publicaram uma nota de desculpas e falaram que o próximo, qualquer, todo e futuro evento da WWE no Brasil, o Chris Jericho não vem. Caralho, não vem, velho. Só que assim, o evento foi meio bosta, já foi tratado meio bosta. Sim. A organização tava meio zoada. E, caralho, mas assim, mano, que fita. Os caras maluco. Não voltam. Eu acho, cara, que os caras não quem, voltam. Quem diria que até wrestling coxinha consegue estragar, sim, velho? Sim, cara, louco. Como, é impressionante. Velho, louco, é tipo, mano, é foda mesmo. Gambé é muito. Esse é o melhor exemplo. Quando alguém perguntar, mas qual é o problema da polícia? Eu vou contar essa história, cara. Os caras estragaram a WWE, mano. Os caras conseguiram, velho. É tipo, quem consegue fazer isso, cara? É, louco demais. E, cara, agora eu posso contar uma história que eu lembrei esse dia que é muito engraçada. Por favor. Não tem nada a ver com nada, mas. É ótimo. A gente tá contando umas histórias nada a ver. Eu estudei em Cubatão. Eu moro em Santos, certo. Estudei em Cubatão. E lá é o colégio que eu estudava, tipo, o uniforme era uma camisa azul marinho, meio preta, assim. E Cubatão é uma cidade que quase não tem prédio. Na verdade, é um lugar chamado Jardim Casqueiro, que é tipo um bairro de Cubatão, só que tem uma estrada entre ele e Cubatão, é um bairro periférico. Uhum, no sentido periférico no sentido geométrico, porque tem umas casas muito grandes lá, tem um negócio, é um bairro meio doido. Pode crer. E o ônibus que a gente esperava no ônibus intermunicipal levava mais ou menos uns 40, 45 minutos pra chegar. Uhum. E, cara, pra não assar no sol, que já era pesado, sol do meio-dia, a gente colocava, tipo assim, uma regata branca, umas camisas velhas. Mas era, tipo, umas camisas velhas que só servia pra tu suar e sumir no ônibus lotado mesmo, jogar bola. Então era, tipo assim, camisa de político, tá ligado? Camisa de brinde, camisa que veio no CD da American Online. Assim, saca uns lances assim, bizarro? E tinha um brother nosso que ele era muito feio. Ele era muito feio, cara. Ele era muito feio. E ele sabia disso. Não, é doido essa história. É muito doido. Mas assim, não era um bullying. Ele ficava meio, cara, eu tenho que ficar esperto porque eu sou muito feio, tá ligado? Ele era muito feio. E ele acha que ele é muito feio, não sei, não tenho contato. Mas acho difícil que ele. Vai que ele tenha melhorado, cara. Às vezes ele pode ter melhorado. Não, e ele é um cara gente finíssima, gente finíssima. Não, uma coisa não exclui a outra. Não exclui a outra, é. Enfim, aí a gente pegou o ônibus tava lotado. E ele pegava estrada, e caralho, mó rolê. E aí o que acontece? Sabe aquele esquema assim, estamos em tipo 9, um cara senta, aí você joga as mochilas dos 9 em cima desse único cara, e o resto fica em pé. E lá em Santos, região da Baixada Santista, né, O cobrador foi abolido, tipo assim, no ano 2000. Então só tem um motorista. O motorista cobra a passagem. Então a catraca é do lado do motorista. Entendi. O motorista, ele, tipo, dirige, cobra a passagem, fala no WhatsApp com a mina dele e xinga os caras pela janela. Caraca. Cara, e ganha por um só. O que acontece? Então, ele passou a catraca, e como o busão tava lotado, ele ficou do lado da catraca, feio do jeito que era, com uma camisa que era tipo, sei lá, Campanha da Fraternidade de 1997, tá ligado? Já surrada, já com uns furos. E a gente tava conversando, e ele fala mais alto que eu. Então, assim, tinha uma senhora dormindo no banco prioridade lá, naquele banco, né, reservado. E ela acordou com barulho. Cara, juro pra você, no que ela acordou com barulho, que ela olhou aquele cara feio na frente dela, falando alto, com uma camisa velha no metrô, ela tirou dois mangos do bolso, deu na mão dele e falou, toma filho, vai comer alguma coisa, tá ligado? E cara, foi um lance que tipo, todo mundo deu um double take, assim, caralho. Tipo, isso é armado, deve ser a tia dele, não? E ele tipo, não minha senhora, eu não tô pedindo nada. E ela tipo, fechava a mão dele, assim, saca? Filho, você precisa, vai comer alguma coisa. Sabe vó, quando você fala, não vó, não precisa, você tá morto de fome, você precisa de dinheiro pra gastar na Lan House, jogar Ragnarok, comprar moeda verde do Fazenda Feliz. Tá ligado? Não vó, não quero. Aí você sabe que ela vai apertar tua mão, não filho, pega, só não gasta com bobagem. E tu fala, não, beleza, vou comprar uns bonecos do LOL, é só coisa importante. Cara, ela fechava a mão dele e falava, filho, você tá precisando, vai comer alguma coisa. E não olhar na tua cara e determinar que tu é um mendigo, que tu precisa de alguma coisa pra comer. Tu não tá pedindo esmola, tu não tá... Cara, pesado isso. Cara, tá caralho, pesado, que pesado. E aí só restou a ele rir da própria desgraça, é assim, lógico. Saca? E a gente riu muito. E saca quando você tem 15 anos, as coisas... Você não tem um conhecimento de vida, assim, você não tem uma experiência, uma sabedoria. Tudo parece mais engraçado, mesmo quando é trágico pra caralho. Sim, você vê o Chaves chorando, que todo mundo foi pra Acapulco, foi pra Acapulco e ele não tem dinheiro. Que o seu Madruga, que deve 13 meses de aluguel, foi pra Acapulco. E o Chaves não, ele foi abandonado, você fica, nossa, o Chaves se fudeu, que lixo, tá ligado? Vai ficar andando no barril sozinho, cara, vai. Adolescente vai é foda, né? É, tá ligado? E a gente ficava, nossa, cara, tu tem cara de mendigo. As pessoas te dão dinheiro sem impedir. Nossa, brother. Vai comer alguma coisa. Três meses, qualquer coisa que ele levantava a mão pra falar qualquer coisa na aula, ô, cara, vai comer alguma coisa, tu precisa. Tá ligado? O bagulho que cola pelo resto da vida, né, cara? Cola. Cara, foi tipo, cara, tadinho, é louco, mano. Né? Porque a gente, às vezes. Você tá ligado Twitch, né? A galera fala do Twitch chat, né? Daqueles memes do Twitch. É o meme do Twitch da vida real, é a adolescência. Sim, é uma piada, os running gag, né? É, o Macaulay filho da puta, cara. Macaulay filho da puta. Macaulay filho da puta foi o bagulho da adolescência, cara. O cara gritou algumas vezes e ficou, tá ligado? Já era, toda vez era Macaulay filho da puta. Macaulay, tá ligado? Ai, ai, bom, vamos terminar esse maravilhoso bloco. Vamos terminar esse maravilhoso bloco, daí... Como o Macaulay filho da puta. Como o Macaulay filho da puta, porque eu senti cheiro de fritura. Cara, e crocância e delícia. Que da hora. Mas antes de toda essa fritura, crocância e delícia, a gente vai, né, ter uma pausinha simbólica aqui, ouvir um sonzinho e já voltamos. Perguntas e respostas. Eu faço. Você faz essa? Faço todas essas. Temos perguntas. Sim. Que você mandou no Converse da Max Weaver. Então eu não mandei pergunta nenhuma. Dessa vez não mandei. Não mandei. Mas o primeiro a mandar uma pergunta, na verdade, é aquele que é Marco Antônio Villone Figueiredo, aquele que é Makoto, o Lorde. Cesaro, de todas as vendas. O shake das vendas. Caralho, o emir dos crentes. O shake das vendas. E ele mandou um negócio aqui. Navio Pirata de Sul. Olá a todos e como sempre aquele grande abraço. Grande abraço, Makoto. Grande abraço, Makoto. Queria perguntar pra vocês algo muito importante. Vocês estão bem? Uhum. É. Eu tô bem. Tá susto. Tô muito bem, graças a Deus. Tá de e boa. Você? E você, Makoto? Isso é mais importante ainda. Eduardo Marink. Hey, Bookers. Ei. Viram que o Tyler foi banido do Reino Unido? Sim. A gente tá falando disso hoje. Ele já tinha sido banido da Austrália. Isso é uma punição no nível daquele daquele otário que ensinava a estuprar. O que acha desse churumaço? É verdade, né? Então, mas por que ele foi banido? Será que ele foi banido da internet? É, então. Ele ainda não chegou nesse pergunta. Nível. Essa é a pergunta. Falta, ainda tem caminhos. As ainda são mais longe. As tiazonas estão muito mais hardcore que ele, né? Exatamente. O dia que ele aparecer no meu site pornô... No banner lá do Pirate Bay. Este artista foi expulso da internet. Banido da internet. Banido da internet. Não, imagina, ser banido da internet, você se mata, né, cara? A internet aceita qualquer coisa, menos você. Menos você, tá ligado? A internet tem todo tipo de crime que a internet não te aceita. Cara, não, desculpa, só pra fazer um paralelo. Hoje foi aquela tragédia do cara que matou a equipe de TV que tava filmando ao vivo. Nossa, que teve site que conseguiu colocar o vídeo do cara matando a galera no autoplay na primeira página. Eu vi, cara. Isso não tá banido na internet. Eles não foram banidos na internet. Então eu só posso imaginar o que essas pessoas. Eu nem posso imaginar. Que tipo de coisa que você fez pra ser banido na internet? Pois é. Então cara. Por que ele foi banido do Reino Unido? Então, pelo que postaram lá, é pelos comentários homofóbicos e racistas e sei lá o que tem aqui nas músicas. Na verdade, é só homofóbico mesmo. Nas músicas dele antigas, assim. Mas é muito engraçado esse lance, porque, tipo, beleza, ele tem que eu acho que a galera se incomoda com o uso excessivo da palavra faggot, tá ligado? Que ele usa bastante. Mas é muito peculiar considerando que, tipo, quando o Frank Ocean saiu do armário, ele foi o primeiro cara a pular em público e falar, mano, galera, da hora, tá ligado? Tipo... Lógico. Não, e assim... Ele não é homofóbico. Não é, cara. Não é, tá ligado? Mas assim, é aquele negócio... É que eu acho que o lance é que eu entendo como é que pode ser ofensivo, lógico. Mas é que eu acho que a gente tá chegando num ponto que é que nem aquele episódio do South Park, tá ligado? Dos motoqueiros. É, então. Então, saca? Tipo, vocês só estão confundindo as palavras. Ele não tá falando sobre homossexuais, ele tá falando sobre faggots, sobre cara. Sobre faggots, é diferente, tá ligado? São duas coisas diferentes, é outro cara. Lance. E, tipo, definitivamente não é no mesmo nível daquele otário que tentava... convencer a galera a estuprar umas minas. Não, tipo, é, são duas coisas completamente diferentes. Esse cara é muito trash, né? Mas, sabe, desculpa, o meu desconhecimento até pelo fato, mas assim, meio que falta pra mim, falta um elo da corrente aí, porque eu não tô acompanhando a parte assim, por que ele foi banido do país, assim, a música antiga, o que aconteceu? Rolou um processo? Quem definiu isso? No Brasil, que o desembargador tá lendo jornal, ele fala, caralho, isso não pode estar tocando nas nossas rádios. Aqui não, tá ligado? Think about our children! Tá ligado? Ele vai atrás. Não, assim. É interessante que assim, na Austrália, isso é até razoavelmente comum. Porque, tipo, a Austrália é cheia dessas de, tipo, ah, mano, isso daqui eu acho que não vai fazer bom pro nosso povo, acho que é meio ofensivo, foda-se, vamos não, cortar. Sim, então eles fazem isso, eles fazem curioso, muito, assim. Muito comumente. Acho que o Reino Unido só foi um de, tipo, Ele não vai ser nem o primeiro nem o último, assim. A minha visão, desculpa, até é um pouco mais diferente da sua, até porque... mas assim, eu pensava como você, e eu entendo essa questão de palavras, eu tava até discutindo isso hoje, mas até mais cedo com o Mucioli, com o Saga, enfim, o pessoal do Calibre Lordão, né? E essa questão é muito, porque muito a gente se confunde que a questão não é quem tá falando o bagulho, mas geralmente o que tá ouvindo. Sim, com certeza. Né? Exatamente. Mas assim... Eu me perco nessa sentido, porque se você for banir todo mundo que fala, imagino, eu nunca ouvi Tyler, The Creator. Sim, sim. Então assim, eu não tenho propriedade pra falar, mas se você banir todo mundo que coloca a palavra fag numa música, fudeu, né? Você vai ter que banir bastante gente. Pois sim? É. E pois você vai ter que deportar cara. Uns caras do próprio, com certeza, saca? Então, exatamente, tem meio que isso. Então, eu acho engraçado realmente que seja essa a punição, sei lá, cara. Depois ele dá uma pesquisada melhor, porque eu não tô ligado por que ele foi banido, tá ligado? Acho meio estranho também. Eu tô meio às escuras, só ouvi falar. Mas, cara, o que é foda... Mas independente do motivo, é a mesma coisa que o outro brother. Não, definitivamente. O outro brother foi banido porque... Não, e lembrando, só pra fazer a comparação desse outro brother, ele foi banido... / proibido de entrar aqui, porque teve uma denúncia. Teve as vias de fato. Então, assim, será que foi isso que aconteceu? Tipo, alguém denunciou. Até alguém baniu o cara de ir pra lá? Não, ele não vai poder entrar aqui porque. Entendeu? Tem que dar uma pesquisada mais profunda. Tem que dar uma pesquisada. Verdade. Próxima pergunta do Davidson Medeiros. Nada a declarar, apenas que eu vi o Bilesk na rua. Salve, Bilesk. Cara, que doido deve ser encontrar o Bilesk na rua. Sim, cara. Caralho. Bilesk. Grande Bilesk. Daqui a pouco o Bilesk deve aparecer aqui, eu espero. Quem foi a pessoa mais diferente / especial que vocês encontraram na rua? Cara, diferente / especial. Porque isso é um negócio que dá pano pra manga, né? É tipo um Pokémon Shine, né? Famoso na rua. Cara, uma vez estava eu e minha mãe num laboratório de médico, assim. Não fazendo, tipo, ciência. Mas a gente tava no laboratório médico e aí minha mãe esbarrou uma bolsa assim. Ah, desculpa. Ela foi olhar, era o Silvio Santos, cara. Sério, cara? Você tomou o Silvio Santos? Uhum. Não, Era o Silvio Santos. Cara. Aí sim, cara, nossa, ganhou. Cara, é que eu nem lembro de nenhum, mas se tivesse uma história, eu não tinha nem que contar. Tá, então, eu tenho um caso engraçado. Eu tava no cruzamento lá em Santos uma vez, e era aquelas vias, assim, não era nenhuma avenida muito importante, era um cruzamento meio X, assim. E do nada parou uma, tipo uma... aquele Jeep da Mitsubishi, sempre esqueço o nome, Pajero? Pajero. Parou uma Pajero meu lado. E, olá, amigo! Oh, sabe como é que eu faço pra encontrar Bertioga? E eu, tipo, ouvi isso, e eu nem olhei pra pessoa, tá ligado? Mas eu ouvi, eu falei, meu irmão, você tá procurando Bertioga aqui, você tem chão pra caralho, tá ligado? E eu olhei pro lado, era o André Abujanra. Caralho. Que é um cara que... Então, ele tava em Santos porque ele tinha feito um show do Sesc na noite anterior, e eu tinha ido no show, tá ligado? Eu olhei, pra você chegar em Bertioga... Pô, cara, seu show foi legal ontem. E ele... Pô, valeu, mas como é que eu chego em Bertioga? Cara, você tá muito longe, você vai fazer o seguinte, você vira à esquerda, você vai pegar uma avenida, você segue ela até a praia. Chegando até a praia, você vira à direita e segue até acabar a praia. Aí você para de novo e pergunta pra alguém, tá ligado? Tá longe. Aí ele, tipo, pô, valeu, tá ligado? Era buja. O máximo que eu consegui, André. Porra, da hora, espero que você tenha ajudado a buja a chegar. Caralho, eu espero que sim. Porque, cara, é um cara mágico. Naquela, né, época não existia Waze e Google Maps, essas coisas. Não, não, não, não. Muito. Não, até existia, mas acho que era muito. Não, acho que não existia. Não, pra celular fácil, assim, não. Tem tempo aí. Muito louco. Tudo bem. Próxima pergunta do Jonas S. Marks. Uhum. Tenho duas perguntinhas. Oi, Jonas. Saudades. Saudades. Uhum. Ouviram o novo disco do The Weeknd? O que pensam sobre ele? Você ouviu? Cara, não ouvi ainda, mas eu gosto dele, cara. Eu acho ele um bom cantor, mano. É, se não ouviram, o que acham dele como artista no geral? Eu acho ele foda. Eu nunca prestei atenção no The Weeknd. Assim. Acho bem bacana. Cara, é um R&B triste, assim. Tipo, você recomendaria? Recomendaria, cara. Cara, eu vou ouvir e falo com você depois, Jonas. Lá na Califa, lá, isso toca, o The Weeknd toca o tempo todo. Não, mas o The Weeknd toca em todo lugar, toda hora. Toda lojazinha, tipo, Forever 21. O The Weeknd tá em todo canto, cara. Nossa, é muito pesado, cara. É doido. Mas é bom. Chegou é que pesado. O cara é bom, tá ligado? Mas assim, mas eu realmente não tem muito problema. Foi a melhor coisa que o Drake já fez, tá ligado? Basicamente. Além dele mesmo, cara, ele é uma obra de arte, o Drake. Tesouro nacional. Cara, hoje eu vi um meme muito fantástico, um gifzinho muito fantástico do Drake, que é onde você já deve ter visto dele dançandinho, assim, balançando o bracinho, assim. Não. E nesse... Enfim, é ele, você consegue imaginar o Drake, tipo, sim, balançando claro. O bracinho, assim, tipo, meio que dando uma dancinha sexy, assim. Ele dança tipo, muito mal, né, cara? Cara, as meninas gostam, cara. A gente não gosta, mas isso é entre nós, assim, ele, tipo... Drake. É, mas enfim, e aí ele. Eu tô começando, acho que. Vou contar começando a gostar do Drake. Eu acho que sim, cara. Ah, é, enfim, claro. Mas enfim, a gente já chega lá. É, e aí, mas o que eu achei muito engraçado é que ele tá com meio que um Jufro pequenininho, assim. Uh-huh. Tipo, um Jufro não, um Fro mesmo. Um afrozinho. Mas é porque tem. Enfim, e ele tá com óculos, assim, ele tá, tipo, muito feliz e tudo mais. Aí alguém mandou assim. Cara, um dia o Drake vai ser um senhor judio muito, muito firmeza, tá ligado? Porque ele tava com uma cara de tipo... De judeuzinho, de Havanaguila. Tipo, mandando Havanaguila, assim. E aí, não, mas acho que nenhum meme do Drake é melhor do que aquele meme que é tipo... O Drake parece uma namorada muito orgulhosa, tá ligado? Ele com os jogadores de basquete, mó feliz, muito bom, cara. Isso. Ah, Drake. Melhor, mesmo. Grande Drake. Grande. Ele manda a segunda pergunta. Atualmente, estou percebendo que alugar imóveis em São Paulo tem se mostrado uma melhor opção que comprá-los. Claro que não tem a segurança de ser proprietário de algo, mas, de certo modo, financiar um imóvel agora é um tiro no pé. Eu acho que a gente nunca falou sobre mercado imobiliário. Nossa, nesse podcast, olha, cara. É um cabo... Tá aí, né? Se for falar, eu posso vir falar de Santos, que é um dos mercados imobiliários mais bizarros do Brasil, né? Pois é, um pois preço é. Absurdo, exorbitante, por causa de um bagulho que ninguém sabe se vai existir, que é aquela porra daquele pré-sal. Nossa, mesmo, né? Que quer dizer, existe, mas não se sabe se vai... De onde vai, se vai tirar, então, enfim, qual sair é que vai ser o bagulho ali, ó. É foda. Tendo isso em vista, qual é a dica para vocês para moradias em São Paulo? Alugar ou comprar? Qual a forma de habitação dos senhores? Perdão pelas perguntas longas. É, eu li esses dias que o aluguel em São Paulo está numa alta. Aliás, acabou de sair de uma alta, assim, pós-Copa e tudo mais. E aí agora o povo tá meio assustado. E aí, por conta disso, eles começou a cair um pouco, porque já tava muito alto o aluguel em São Paulo. Tá começando levemente a cair, mas não dá pra sentir tanto isso. É, assim. Ainda tá lá doendo. Ainda, é. Agora, comprar é que quando você vai ver... É meio bizarro a quantidade de... É tipo... É, sei lá, você paga lá 30 anos de prédio. É, porque quando você fala em comprar um imóvel... Existem N maneiras de comprar um imóvel. E na maioria das vezes tem aquela história, né? Que quem quer comprar um imóvel geralmente não tem dinheiro. Uhum. Porque quem tem dinheiro já comprou. Sim, tá ligado? Você vai financiar, vai fazer consórcio. Consórcio é uma boa. Eu trabalhei vendendo consórcio já. Consórcio é uma alternativa muito viável pra quem não tem pressa, sabe? Ah, é. Cara, é complicado. Tem aquela segurança, né? Uhum. Segurança de, no fundo, se der uma bosta, é mais pra frente, você pode até alugar, cara. Mas então, é que, porque é aquela história, né? Imóvel é muito difícil desvalorizar. A tendência só valoriza. É meio isso. Cara, se você. Mas tem... ocupa espaço público, tá ligado? Vai morar no vão do MASP, João. Vai, tá ligado? Vai. Não sei, brother. Tem várias alternativas. Barraquinha, cara, tá barato no Walmart ali. Você coloca lá, esquema, é baratinho. Cata ali e tal, estende na rua, já era. Exatamente, é cara. Mas é, cara, sei lá, não sei. Pergunte. Você perguntou literalmente para as piores pessoas. Pessoas do planeta, cara. Eu moro em Santos, então eu sou Caiçara, eu moro num barco, na verdade. 6 horas da noite eu vou pescar, só volto na manhã seguinte. Mas é, você não quer as informações de um cara que não vive em terra, filho. É, né? Eu sou. Talvez eu seja o mais bucaneiro, provavelmente dito, né? É verdade, realmente... cara. É pior que realmente. Verdade, cara. De claro. Fato que eu acho que você é o que é mais bucaneiro, cara. Fato. É, mas enfim, próxima pergunta? De quem que é? Do Vinícius Cipolotti, cara. Bini. Amigos, Metal Gear 5 já tá virando esquina. Vocês acham que vai quebrar paradigmas e mudar a maneira como a indústria faz jogos open world ou vai ser só um jogo estupidamente foda? Eu acho que isso vai ser um jogo muito bom. Vai ser um jogo bem foda. Vai ser muito foda. Aliás, eu posso falar daquele projeto que Pode falar. Pode. Então, eu tô agilizando o pessoal aí que não me conhece, infelizmente, eu acho que agora você me conhece. Uhum. Então, eu tô planejando fazer um stream do Metal Gear assim que sair o jogo. E atualmente eu tô desempregado, fazer uma vibe meio desempregado gamer. E vamos tentar fazer uma maratona até eu cair de sono. Até eu cair de sono, eu tô me comprometendo. Vamos fazer disso um compromisso. Vamos, cara, sabe que um deveria estar tipo streamando e você dormindo, tá sim, ligado? Cara. Sim, aí, tipo, acordando sim, e jogando. Sim. Sabe que, então vamos fazer isso. Há muito, muito tempo, Daniel, a gente pensava em fazer isso, de tipo, pegar o primeiro até o último Metal Gear e jogar tudo, assim. Então, disse Kojima que o jogo é estupidamente longo. Né? E que muitas pessoas vão jogar, vão achar mó legal, mas nunca vão fechar o bagulho. Os caras falaram ontem no que eu fui lá no aquele Konami's Game. Ah, é verdade. Foi você que ficou preso no elevador com o Snake? Não, esse foi os irmãos Piólogo. Mas você postou uma foto? Eu não. Você deu um retweet? Talvez. A minha memória é uma bosta. Eu dei like. Você comentou sobre Eu dei like. Caralho, eu dei like tipo... nessa mesma foto. Ah, então exatamente. Ok. Foi desculpa. Não, tudo bem. Mas qual que era a pergunta? Eu até esqueci. Se vai quebrar os paradigmas. Ah, vai quebrar os paradigmas. Não, então, aí no negócio da Konami, o cara falou. O cara, acho que belíssimo. Que jornalista, né, cara? Não, você sei o nome de todo. O cara lá da Konami. Um truta lá. Um dos executivos da Konami aqui do Brasil, ele falou que vai ter mais ou menos umas 60 horas o jogo. Caralho. Mas, pra quem é rápido assim, quer correr, dá umas 40. Só que eu acho que vai ser mais, mano. Caralho, vai ser mais. Tem cara. Umas 60 horas, mas quem é rápido vai cortar 20 horas. É, exato, exatamente. Tá aí, né? Tá ligado? Speedrun é 40. Então, calma. Desculpa. Vamos lá. O cara vai limar um terço. Que porra de 20 horas que você lima do jogo é isso? Pois é, cara. Pois é. Você vai cortar as cutscenes, são 20 horas de cutscene. Eu não sei, cara. Que coisa doida, né, cara? Às vezes esse pai é isso, viu, cara? Ele já indica, tipo, vão ser 20 horas. Não, vai ser louco, mas imagina, às vezes eu tô com sono, eu tô streamando bagulho, tô com sono, começa uma cutscene de 1h30, tá ligado? O que você vai fazer, né, cara? Cara, eu vou bater um PF. É o único jeito de boca cheia, né? Porque sempre tem... Uhum. Cara, é muito louco. Eu fiz stream de story mode do Mortal Kombat quando saiu o Mortal Kombat. Pode crer. E muita gente entrava no bagulho. O que tá acontecendo? Cara, você tinha que resumir o bagulho, tipo... Muito rápido. em um round, você tinha que resumir a história do bagulho. Aí o cara, pô, valeu aí, então outra coisa. Caralho, cara, o que tá acontecendo? Aí esse cara que você acabou de explicar o bagulho, ele explicava tudo de uma maneira totalmente errada. Ele não entendeu nada. Ou eu sou muito ruim em telefone sem fio. Uh-huh. E, cara, eu lembro o Gus. O Gus gosta muito de Mortal Kombat, né? Ele gosta muito de Mortal Kombat. Eu acho que ele é a única pessoa... Gus Lanzetta, comediante que já apareceu aqui no podcast. Que gosta muito de Mortal Kombat. A gente frita, assim, discutindo podcast, discutindo Mortal Kombat, lore, esses bagulho. E ele tava tipo, caralho, tô assistindo. E toda hora, cara, entrava um maluco e perguntava, mas por que que o Nightwolf tá nesse jogo? Ele, não é o Nightwolf, é o Bungidinho, ele só tem um arco e flecha. E, cara, e ele ficou muito nervoso, porque o cara ficava, mas pô, o Nightwolf tá chinês agora, não é o Nightwolf, caralho. Foi. Então, assim, isso acontece, vai ser engraçado. Ai, cara. Mas eu acho isso, vai ser um jogo muito foda. Mas eu acho que se quebrar paradigma, vai ser alguém vai, cara, falar, é melhor a gente não gastar tanto dinheiro assim no jogo, porque não acabou bem. O Kojima acabou desempregado, tipo, e agora os caras só vão fazer patinco. Acabou. Pat slot infinito. O jogo que vai enterrar Konami como produtor de jogos. Mas sabe, eu sei o exato momento em que Metal Gear 5 me convenceu de que, tipo, não, beleza, esse jogo vai ser pelo menos ok, sabe assim? Foi quando mostraram o Kojima, inclusive, Break the News, que foi maravilhoso, ele virou e botou um gif do Metal Gear que você tá andando com seu cavalo na estrada. Aí o cavalo caga. E o cavalo caga, e o carro derrapa, e aí você só amarra um balão e puxa tudo pra cima, assim. É tipo, a sequência de eventos é maravilhosa, assim. É tipo, mais Kojima que eu já vi na minha vida, assim. Isso é doido mesmo. Então, é muito engraçado isso. Às vezes esse gif me confundiu porque eu não sabia se era Kojima ou era Driving in Russia, tá ligado? Porque é igual. Só faltou o cara do Jeep sair do Jeep, assim. Né? Tipo, ah, foda-se, escorreguei na bosta, o carro tá indo num balão, vou andar pro trabalho. Tá, o cara pega uma pasta mensageiro continuando. Mas é bizarro, mas cara. Mas não, eu espero que o jogo tenha 40 horas pra compensar o que foi o Ground Zeroes, né? A galera ficou meio puta com isso, né, cara? Com certeza. Porra, é verdade. Bom, aí a segunda pergunta que o Vinicio Tipolotti mandou foi: também estou pensando em mudar de profissão e pensei em jornalismo. O que devo fazer para me capacitar na área que não seja faculdade, já que atualmente o diploma de jornalista vale menos que o papel higiênico? Escreve umas paradas, mas de verdade, começa a montar portfólios do jeito que for, do jeito que tiver aí, começa a montar portfólio, que isso é isso que vai te fazer conseguir bons empregos depois. E se você quiser estudar um negócio, primeiro decida que área do jornalismo que você vai. Eu, pelo menos assim, tem outros jornalistas que tipo vieram do jornalismo tradicional e tal, mas eu sugiro escolher muito bem a área para onde você vai e estuda a área, não o jornalismo. E apenas foque em saber escrever muito bem e, tipo, saber reportar alguma coisa, que isso é, tipo, algo que você pode estudar paralelamente, assim. Mas o importante é você focar naquela área de conhecimento, que eu acho que é mais fácil. E principalmente leia também. E leia, não adianta muito, só escrever. Leia, leia. E uma caralho, coisa que cara, as pessoas esquecem hoje em dia. É, cara. Leia também. É. Pessoas com as quais você não se identifica, seja em opiniões, ou seja, estilos, né? É. Porque senão você vira um pônei de um truque só, né? É, exatamente, cara. Exatamente isso. Arthur Eloy mandou... Arthur! Grande Arthur. Eu vi ele duas vezes já essa semana. Estamos na quarta-feira. Olá. Ele mandou aqui... Arthur Eloy! Salve, bucas desse navio sujo, mas cheio de amor. Nós. The Phantom Pain tá vindo aí. E eu tô animado pra caralho, pois é, cara. Imagino que vocês também, porra, sim. Porém, a ideia de dropar duzentão em um único jogo foi demais. Como vocês lidam com o hype? Vale a pena esperar por um preço melhor e jogando coisas menores agora? Ou devo me juntar à histeria coletiva? Cara, eu nunca posso mais dar opinião sobre isso. Toda vez que eu leio isso, eu já fiquei, tipo, anestesiado, cara. Que é tipo, ah, não, dá um jeito. Alguma coisa vai, eu compro. Tipo, alguém vai pagar o jogo ou, tipo, alguém vai mandar o jogo. Aí, tipo, foda-se. Mas isso é um problema muito real, cara. Isso é um problema bem real. Isso é um problema muito real, cara. E, assim, eu particularmente não me ligo muito pro hype. Se, tipo, se eu precisar jogar depois, eu jogo depois, foda-se. Sim. Não preciso gastar muito. Você tá, começo, tipo, assim, muito, muito, muito. Raramente isso acontece. Do Brasil, eu acho que o GTA foi assim. É. O Destiny fez a mesma coisa que eu queria jogar antes. Eu acho que foi isso. Eu não fico assim por um jogo faz muito tempo. Pois é. Eu confesso que, além, mesmo se não tivesse essa história do stream, aí, esse projeto que eu tenho, é um jogo que eu tenho interesse em saber como termina. E eu tenho medo do caralho de spoiler. Nesse caso, eu tenho um problema sério, que sempre que eu fico no hype pra alguma coisa, eu não gosto de assistir trailer, saca? Eu não curto. Sim, você assistiu o último do agora. Então, puta, mas os trailers do Metal Gear eu tô assistindo. Até porque, eu vou ser sincero contigo, eu considero o Ground Zeroes um grande trailer. É um trailer jogável. Uh-huh. Verdade. E, enfim, mas eu é foda. Acaba, você acaba tendo que dropar essa grana. Eu não recomendo você fazer isso com todo jogo. É, o Batman, por exemplo, que era um jogo que eu queria ter de pé junto, eu não tenho. Joguei, peguei emprestado. Não tenho, não pretendo comprar. Uhum. E pois acho um bom jogo. Sim. É... Mas assim, não sei, cara, tenta comprar digital, é foda com essa cotação do real meio zoada, né, mas tem sempre aqueles truques, tipo, ah, faz uma conta na PS americana pra ver se compensa, uns bagulho assim. Uhum. Por, depende às também, vezes às vezes a pessoa faz questão do físico. Também, né? Às vezes, não sei, tenta ver umas lojas com calma, vai diferente, às vezes Mercado Livre, tem uma galera que traz o jogo da gringa e vende, verdade, tipo, às vezes 15 mango, 20 mango mais barato. É. Agora, verdade, se você quiser pra dia 1, cara, e você não fizer a questão, compra digital mesmo e... É. E já era. Já era. Pois é, cara. Louco. Louco, cara. Ah, o hype. Ah, o hype. O tal do hype. Não que acredito monstro. No hype. Que não monstro. Acredito no hype. Que monstro. Rafael Santana. É. Salve, Bucas. Danibas. Salve. Eu. Minha pergunta é se você não sente saudade dos tempos de banda. Eu tava zoando hoje o Daniel. Eu tô vestindo, nesse exato momento, eu tô vestindo o moletom da banda David dele. Deixa. Aí eu cheguei, ó, Daniel, eu tô em sua homenagem, tô vestindo isso aqui, que eu, pra esquentar o frio da minha alma. É, eu saí da minha há algum tempo, mas o Rafael Santana, né, tá falando aqui que ele saiu da banda dele há algum tempo, mas sinto uma puta vontade de ter outra. Porém, só de pensar nos códigos dá uma preguiça da porra. É, então, puta saco, cara. Aproveitando, você acompanha a cena underground? Tem alguma banda que chama a sua atenção? Tipo assim, em relação à saudade da época de banda, não sei, cara. Tipo, eu acho do caralho que passou, tá ligado? Acho que foi uma época muito foda, mas tipo, eu não faria de novo esse rolê, porque que nem você mesmo falou, é um puta de um rolê, é um puta de um trampo, tá, cara, ligado? Tem, o baterista da Envidust, que é o Barros, ele sempre fala uma coisa que eu acho muito importante, que ele fala que a grande razão pela qual ele virou DJ depois de ser baterista é porque agora ele só tem que carregar um computador. É que no caso dele, tipo, ele tinha que carregar tipo um set de bateria inteira, uma aposta, tá ligado? Então, tipo, agora ele carrega um computador, uns controladores, tá, e é isso. E é só ele, entendeu? Ele não precisa esperar ninguém mais não entrar na van. Não tem o estresse, é. Nossa, exato, é foda. Não, mas eu não quero, tipo, não sei. Eu sinto saudade de fazer música. Tipo, mas... Em geral, né? É, tipo, artisticamente falando agora, tipo, de fazer esse rolê de banda e tal, não. Acho que, tipo, eu vivi o bagulho na época que eu tinha que viver o bagulho, tá ligado? É. Hoje em dia eu tô susto de fazer esse rolê de novo. Tô dibas. E banda underground? Não, não faz tempo, mais né? ninguém, cara. Faz tempo que eu não escuto alguma coisa também. Não acompanha mais ninguém. Cara, tem o Surra, pra gente lembrar, tem o Surra. Cara, o brother meu estudou, o cara do Surra estudou comigo, um brother meu de Santos. Qual? O Guilherme. Tem, a gente conhece o Vitor, que inclusive ele é de verdade, vez em quando manda pergunta. É verdade, é verdade. Caralho. É, eu sei que em Santos tá rolando uma cena de hardcore louca, tá ligado? É, os caras é foda, os moleques. Os moleques tipo... tão indo, acho que, pra outra turnê europeia, logo mais aí. É bem louco. Eu sei que tem umas bandas novas rolando legal. E, inclusive, tipo, mano, rolou até volta de banda velha. O Heifer tá aí de novo, tá ligado? É, é muito louco quem isso. Quem que entrou no Heifer? O Júnior, que era ex-Hold da Envidust, tá tocando baixo no Heifer agora. Que tipo, engraçado. Muito louco. Que da hora. Heifer é muito foda. Quem não conhece Heifer, cara... Heifer foi uma das nossa, maiores... Nossa, velho. Não é que nem foi. Ela é uma das maiores bandas de hardcore do Brasil de todos os tempos, tá ligado? Tipo, e é Heifer isso, é sabe? Foda, apenas. Cara. Nossa. E é isso, tipo, não tô acompanhando mais. Também não tenho ouvido mais rock direito, tá ligado? Tipo, tô ouvindo rap, tô ouvindo funk, é isso, tá ligado? Nossa, cara, o Daniel ultimamente tá nos hip hop farofa. Hip hop farofa, cara. Defina hip hop farofa. Nossa, pra tipo... quem tá ouvindo, a gente não sabe o que é hip hop. Hip hop farofa, vamos ver. Como é que você explica pra um gringo o que é hip hop farofa? Não, como é que você explica pra um gringo o que. Eu vou contar uma história. Uma vez eu almoçava num restaurante vegetariano. Certo. E muito legal lá em Santos. Uhum. E ele é perto do centro, então tem muita gente que trabalha no porto, e às vezes rola uns gringos embarcados lá. Tal. E o cara que é o dono do restaurante, ele mora nos Estados Unidos, e o cara, ele tem uma desenvoltura tranquila pra falar inglês. Só que é foda pra se explicar pro cara o que é uma feijoada, o que é uma farofa, o que é... Aí, eu nunca esqueço, era um dia que tinha um molho de erva doce, aí ele tipo, ah, this is like sweet herb sauce. Tudo bem. E isso é farofa. Aí ele ficou, and this is... this is farofa. This is farofa. It's just like some farofa. Feijoada powder. Aí, beleza, é um pó de feijoada. Você joga em cima, tá ligado? E tá mágico. E cara, e assim. Feijoada powder. Aí eu te muito pergunto, bom, né? Aí eu muito te bom. Pergunto, você dá risada, é um bagulho idiota, mas como é que você explica não, o que com é farofa? Certeza, mas é que sou muito mais realmente. Sim, razão, sim, cara. É foda, que cara. O que é farofa, né, cara? Você tem que nascer sabendo o que é farofa pra saber o que é farofa. Tem que nascer né? que é farofa. Explica pra um japonês o que é pastel de queijo. Aí os caras ficam, mas os malucos vêm pra cá, eles fazem vários pastel, como que eles não sabem? Então, cara, eles aprenderam, deixa eu ser idiota. Explica o que é um brigadeiro pra um gringo. Pô, nossa, né? Brigadeiro é tenso. Tipo uma bola de chocolate, é uma bola de chocolate, mas não é uma bola de chocolate. Mas veja bem, é uma bola de chocolate, porém... É tipo diferente, assim, é chocolate foda. Diferente. É foda isso, cara. Mas o que a gente tava falando? Hip-hop farofa. Explica, Daniel. Ali o John. só pra ter uma coisa. Não ouço exclusivamente isso, mas é que tipo, é o que define de bem. De vez em quando rola o Little Sim, John. Sim, eu ouço o Little John de vez em quando, mas é o que define bem um Little N. Hip-hop farofa ali, tá ligado? Grave pra caralho e não diz nada. Grave. E é um cara só berrando. Exato, exato. Daniel gosta dessas coisas. É da hora, é engraçado. Tudo bem, é Ricardo Brito da Silva. Oi, Ricardo. Richard. WhatsApp Evi Bucas. É certo pagar uma coxinha e uma coca para um morador de rua? Eu já fiz isso uma vez e depois fiquei imaginando quanto aquilo pode ter fudido o estômago dele. Que, né, sei lá. Eu deveria ter pago um PFzão pra ele? Ah, cara. Cara, a gente vive em São Paulo. A gente paga o que puder e o que o cara... O certo e errado depende do que você tá perguntando. Se é o ato de você pagar comida pra um cara exato, que não tem dinheiro. Eu acho que tipo, se você é. Paga uma coxinha e uma coca pro cara, pô, da hora, velho. Eu mando assim, pro cara, tá ligado? Se é a tua... Se você tinha grana pro PF, se você ficou numa dúvida nesse sentido, assim, claro, é óbvio que o cara vai preferir comer um PF do que uma coca, uma coxinha. Agora, cara, você tá fazendo um bagulho que muita gente pensa e não faz. Mas às vezes o cara só quer comer também uma coca, uma coxinha. Cara. Exato, vai que o cara. Ah, sim, claro. Vai que é o rango preferido do cara. Tipo, ele realmente quer comer. Exatamente o que ele queria. Mas acho certo, eu acho até um ato louvável, parabéns. É uma coisa que. De boa, os dois tá certo, cara. Fala aí, vai, Ricardo, você mandou essa pergunta pra ser assim. Ah, mas gente, será que eu sou lindo ou extraordinário? Fofo. Mandou pra impressionar bucaneiras aí. Exatamente. Isso daí tá tentando. Olha o chaveco, hein, As mano? As bucaneiras não estão impressionando. Olha o chaveco, cara. Victor Domiciano, lava jato ou lava seco? Que? Sei lá, cara. Era pra ser uma piada política não isso? Sei, não, cara, acho que não, que não. Eu espero que não. Acho que. Não sei. Será? Será? Eu acho que depende do que você tá lavando. Exato. Você leia etiqueta, eu acho que Exato. Leia etiqueta, é verdade. Acho que tá lá estará a sua resposta. Mesmo que lava-jato, você lava carro, geralmente. Exatamente. Eu, tipo, não sei se sua, sei lá, você tem que ter um, sei lá, um jeans, por exemplo, sobrevive talvez no lava-jato, mas... Talvez. Aquela depende. Sua camisa de seda, com certeza não. Com certeza não. Sua camisa de seda de pirata não vai rolar, não. Exatamente. Próxima pergunta da Thaís Barros. Ouviram um disco novo do Emicida? Vamos falar sobre ele. Eu ainda não sentei pra ouvir. Eu só vi os últimos dois clipes novos dele que eu achei do caralho, né? Os clipes são muito legais. Tem um negócio que é verdade, eu sempre quis externalizar isso. Vocês já perceberam que o Emicida é a cara do Forest Whitaker? Eu já vi ele se zoando disso. Ele é tipo um jovem Forest Whitaker. Ele tem plena consciência, ele dá uma zoada assim. E o que é louco, não sei, a gente tava falando de Twilight Zone antes. Você tá ligado que o último Twilight Zone que tentaram fazer, tipo, sei lá, o quinto reboot, tem, tipo, a narração do Forest Whitaker, assim, nos primeiros episódios, né? Sério? Mais ou menos, sei lá, 95, 96, alguma coisa nesse sentido, assim. Nossa, muito bizarro, cara. Né? Grande Forest Whitaker, cara. Cara, o último rei da Escócia, né? É o último rei da Escócia. É verdade, cara. Ele tá no Body Snatchers também, não tá? Verdade, acho que sim. Ele tá no Body Snatchers, ele é o cara que se mata lá, o coronel, whatever. Ele tá em vários filmes, né? Tá. Sempre ele é um cara que passava meio despercebido, né? Eu acho que, assim, eu não sei, eu não... Mas tipo, a galera, ele não tá no quarto do pânico, mas o que é o quarto do pânico? Então veja bem. Aí no último Rei da Escócia ele, tipo, é um home run, né? Ele tem até aquelas histórias de quando eles apareceram lá nos hospitais pra gravar, a galera surtando e saiu correndo, achou que era tipo o Benjamin Dada, que tipo, surgiu do Reino dos Mortos, o caralho. Caralho. Ia matar todo mundo. E a galera debandou do hospital e foi um lance meio pesado. Assim. Que caralho, fita, cara. Fita pesada. Que fita, mano. Porque ele tava pesado. Não, ele mandou muito bem nesse filme. Sim. Não, e ele era parecido com o cara, né? Opa. Derrubei a esquerda. Mas sobre o Emicida, eu prometo que eu ouço. É, preciso ouvir, deve estar do caralho. Mas a única coisa só que eu achei muito engraçado o nome, que eu, tipo, é impronunciado. Assim, é um nome gigante com várias palavras. E eles gostam dessas coisas. Gradativamente, ao longo da história da humanidade, as pessoas estão dando nomes piores pra CDs. Eu acho que tem que chegar Qual que é o pior nome de CD? Que você... Ah, não vou lembrar. Nossa, agora. Cara, justamente por causa disso, tá ligado? Muito ruim. Oi? Muito ruim. Eu não lembro, cara. Eu não vou lembrar. Eu só peço pra lembrar de coisas, tá ligado? Mas eu acho que tipo, as pessoas deveriam se Deve ter uns ali. CD1. CD2. É, não, tem essa vibe, assim, é, né? Um, dois... É, três, tá ligado? E vai. Titãs tem, né? Um, dois. Oi? Titãs tem. Tem Led Zeppelin, essa... tem. Tem, então. Ah, sim. É. Tipo, o nome da sua banda e o número do CD. Pronto, cara, esse é o nome do seu CD. Não é, não é catalogado Zezé de Camargo, acho que é Zezé de Camargo e Luciano, que todos os CDs se chamam Zezé de Camargo e Luciano. É mesmo, cara? Louco isso, né? Que doido, né? Louco, na hora de organizar as MP3, deve ser uma bosta. Nossa, deve ser um cu, velho. Cara. É só, eles devem ser. Será que eles usam. Você acha que... Ele, pra tu ver como a mente dos caras já era muito na frente, né? Era, ele é muito avançado. Existir pirataria. Exatamente. Que a galera já ia ripar o CD, então eu vou foder você que gosta de arrumar as tags. Né? Exatamente. Foda-se o seu iTunes. Né? Exatamente, cara. Não, e eles são visionários porque eu fico sempre pensando se eles usam números romanos ou números arábicos pra dar nomes aos CDs. Caralho. Cara, eu acho que na verdade eles não definem a carreira dele pros CDs. É, a carreira deles é tipo um grande CD gigante, entendeu? Caralho. Mano, olha tipo, isso, é profundo, cara. Profundo, cara. Profundo. Doido, cara. Mas enfim, a gente vai escutar o Emicida e aí depois a gente fala sobre ele de fato. Exato. Não sobre tipo, qualquer outra coisa. A gente tá se comprometendo com muitas coisas. Cara. Sim, cara. Eu nem lembro de metade ouvir delas. O Weeknd, o Emicida. E jogar o Phantom Pain por até morrer. Acho que duas dessas coisas foi você. É, cara. Uma. Próxima pergunta do Felipe Bragoni. Bragoni. Sup Bukas by Kideo Kojima. Eu acho que ele era pra ser. Bom, foda-se. Falando ainda da Konami, que fita louca essa de que ela trata seus funcionários como um lixo, né? Ah, cara, não é surpreendente. Ela, né, é tipo 97% das empresas do mundo. É, exato. É, exato. A diferença é que ela é um pouco mais escrota no sentido de ela põe os caras pra trabalhar de exatamente, de janitor, tá ligado? De zelador, de segurança. Aposto que, tipo, tem muita gente que leu essa notícia da Kojima tratando os caras que nem bosta e, tipo, com o chefe em cima jogando relatório, tipo, sim, abusando psicologicamente dele. Sabe? É, mano, é foda. Trumps é difícil. Trumps. Ficar nessa pegada, aquela do maluco da Amazon, né? Que tipo, saíram as reclamações que a Amazon também tratava os funcionários como lixo. O cara, pô, mas eu não sabia, tá ligado? Nunca imaginei isso na nossa empresa. Claro que não, você é o dono do bagulho, você é o presidente. Você não vai imaginar porra ninguém nenhuma. Ninguém vai te maltratar, ninguém vai te tratar que nem merda. Seu arrombado. É foda, né? Eu achei legal que tipo, pô, e aí, descobriram que a gente maltrata os caras, mas eu juro que eu não sabia. Tá ligado? Seu otário mesmo, né, presidente da Amazon. E o que vocês, senhores Lordes dos Mares, acham que vai ser o futuro da Kojimão em massa? Kojimão da massa? Kojimão da massa. Abre uma nova soft house ou é disputado a tapa para os estúdios? Ah, acho que ele arranja emprego fácil. Tá? Eu acho que ele arranja emprego, mas eu acho que ele não vai se amarrar em nenhum lugar, não. Não, né? É, porque tem aquele papo que ele tá postando umas fotos com o Guilherme Del Toro, que eu acho que eles querem levar aquela ideia do Petralhas lá do PT, né? Aqueles malditos Petralhas, é tudo culpa do PT. Tudo culpa do PT, tudo culpa do PT, né? Do PT, comunismo. Então, que eu vou falar real, cara, foi um bagulho que me deixou triste. Eu tenho pra mim, sempre que uma pessoa vai lá em casa que não conhece videogame, que não gosta, mas joga PT. Terror, eu falo, cara, vamos jogar PT? Que é isso? Ó, é assim, cara, você só mexe. Porque é uma atmosfera fodida. Cara, animal. Uma atmosfera fodida. Cara, eu fico muito feliz que a gente tem no nosso PS4. Cara. Sim, eu prezo isso. Sim. E eu acho legal, e isso vai da minha tese, né? Como as pessoas conseguem ignorar frases simples. O bagulho termina falando, isso não tem nada a ver com um eventual jogo que vai sair, tá ligado? E os caras, caralho, eu não espero pra ver o final da história. Já acabou, cara. Era um trailer. Era isso. Não existe, tá ligado? Foda-se. É bizarro, né, cara? O cara acerta sem querer numas paradas, assim, tipo... Então, eu não acho que foi sem querer. Não, mas eu digo num nível que ele mesmo não tava esperando, de tipo, pô, cara, você criou meio que uma parada completamente nova e inédita aqui, que não, não só além da visão dele já muito otimista de, tipo, de fazer coisas diferentes, mas, tipo, cara, aquele foi um marco muito pesado, assim, e o jeito que terminou também foi muito dramático, sabe? Foi um dos dias mais loucos pra mim de videogame, de internet. Vou ser sincero com vocês. Foi o dia que saiu o PT. Foi o primeiro dia da Gamescom, né? Do ano passado, né? Foi ano passado. Porque eu tava no trabalho, nunca esqueço, eu tava no trabalho. É, eu tava querendo acompanhar a Gamescom e começou a rolar um papo na internet. Eu lembro o Reddit, eu lembro o Twitter, eu lembro o 4chan. Ninguém sabia o que tava rolando. A galera começou a jogar feito meio um ARG. Né, fazer uma colaboração, porque é um bagulho difícil. Sim. É, eu lembro de uma história engraçada, não sei se a gente poder se estender um pouco. Oh, não. Eu tava conversando com o Heitor, uh-huh, o Zito Silva, no sim, Twitter, sim, né? Sim. O Heitor do Overloader. Do Overloader. E a gente tava comentando, e eu falei, Heitor, você jogou isso? Ele falou, cara, então eu não joguei, eu vou jogar hoje de noite e tal. E eu falei, cara, eu tô gostando muito. Quando eu percebi que era um jogo de PS4 que eu podia baixar e jogar, eu falei, cortei tudo e falei, quero jogar, sem spoiler. E o Bucioli também, Bucioli, você vai jogar? Ele, ah, não, não curto muito, tal, não curto muito esse terror. Mas o Heitor falou que ia jogar. Então, e eu chegava da faculdade, 11h30, me trancava no quarto, começava a jogar o bagulho. E é uma atmosfera meio pesada. É, eu gosto muito de terror. Sim. Eu curto muito. E é um bagulho que tava me entretendo muito. É, cara. E aí, do nada, 1h30 da manhã, assim, o Heitor me manda o WhatsApp. Meu celular tava no alto. E eu tomei um susto com o WhatsApp, tá ligado? E ele, caralho, tô jogando aqui. E o bagulho é foda. Eu falei, Heitor, vamos fazer o seguinte. Ó, eu também tô jogando. Só que assim, vamos na manha. É, sem spoiler. Você tá muito longe? Aí ele, ah, eu acho que eu tô meio longe, porque eu já fiz uns bagulho. Eu falei assim, então, ó, vou na manhã, eu tô na parte da luz vermelha. Só falei assim, eu tô na parte da luz vermelha. Aí ele, ah, então você tá na minha frente. Eu acabei de morrer. Aí eu, como assim você acabou de morrer, Heitor? Aí ele falou, eu acabei de morrer. Eu falei, Heitor, não tá fazendo sentido. Eu tô numa parte que você tá falando que não fez. É, cara. Mas aí eu não morri. A ficar freaky, tá ligado? E aí ele chegou pra mim, não esqueço. Ele deu uma pausa, ele falou alguma coisa assim, tipo, cara, você tá me zoando, né? Eu falei, não, Heitor, aconteceu isso, isso, isso. Ele, cara, aqui não aconteceu nada disso. Eu falei, caralho, o bagulho tem, tipo, caminhos alternativos. O bagulho você faz fora de ordem. Aí o bagulho começou a ficar foda, tá ligado? E ele falou, cara, eu tomei o maior susto da minha vida aqui agora. E eu vou ser sincero com vocês, o PT eu tomei o maior susto da minha vida. Com a... qual? Com a parte da Lisa. Aham. Quando ela te mata. Aparece no, entre no as... corredor. É. Não, a parte do corredor, eu fiquei dois minutos parado. No começo do jogo, quando você vira, e ela tá no meio do corredor, e a luz tá acesa, e eu fiquei, caralho, vai acontecer alguma coisa. Eu fiquei olhando, falei, vou andar. No que você dá o primeiro passo, você apaga a luz, e falei, fudeu. É. Mas você continua andando. É. Mas a parte no final, e aí pra fechar o jogo, aí depois, quando eu terminei o jogo, já tinham falado que era Silent Hill 5, que quando o maluco terminou o jogo pela primeira vez, que ele falou, ah, é o Silent Hill, drarara, a galera não acreditou. Ah, é? A galera não acreditou, ninguém conseguia fazer o final. É. Até hoje, foi uma das coisas que eu mandei pro Kojima no Twitter. Porque, eu não sei se vocês lembram, ele falava uma coisa assim, ah, o final do PT vai levar, tipo, umas duas semanas pra alguém descobrir. E quando os malucos começaram a descobrir, não sabia como fazer. Era uma coisa meio por acidente. É. E eu falei, cara, vem aqui, tem algum rolê específico mesmo? Ou é isso, tal. Enfim, e, cara, eu achei muito legal aquilo. Não, eu vou ser sincero, eu caguei e andei pro Norman Reedus. Não, aquilo não faz mais diferença. Mas assim, o Kojima e o Guilherme Del Toro, cara, foi a melhor combinação, velho. E a música do Silent Hill original, assim, que era o final, né? Exatamente, animal. Cara. E tinha que ser, tem que ser aquela. Que conceito. Cara, nossa, cara, então, pois é, PT é tipo. É o jogo, cara. É o jogo. Vocês reclamando do PT aí pra tudo. Vocês estão loucos, mano. Tem coisa boa. Sim. Próxima pergunta. Pergunta. Victor, não, de quem é? Do Victor, sim. É, Victor Domiciano, somente um estúdio grande consegue sustentar as megalomaníacas do Kojimon. Ele mandou respondendo, acho que justamente o Bragoni. Tem a Bethesda com o estúdio japonês do Mikami e Tite de dinheiro, isso é verdade. Diego Barbieri manda a próxima pergunta. Salve seu bando de diagnosticados com gostosura extrema. Ô, louco. Valeu. Opa. Muito caralho, obrigado. Meu. Nossa. Vou anotar essa, vou colocar no currículo Lattes. Nossa, essa daqui dá pra usar, cara. É, em outras situações. Quando vai ralar. Opa. O encontro Max Rebel 2015? Pois é, né, meu? Precisa fazer mais uns. Logo. Esse fim vamos de semana. Vamos fazer uma fogueira numa lata? Tipo, The Warriors. Exato. É louco, tipo, Desejo de Matar 3. A gente arranja alguém pra ser o Risadinha, tá ligado? Risadinha! Eles mataram o Risadinha! Tá ligado? Eu acho demais que, tipo, não é que matam o Risadinha. Tipo, o Charles Bronson estoura o Risadinha contra o trabuco do tamanho da minha cabeça. Mas eu tá gosto daquela fala que ele fala, cara... tipo, eu chamei o meu amigo Smith. Ah, quem é o seu amigo Smith? Smith é um Wesson, tá ligado? Cara, mas pensa que eles falam, mataram o Risadinha sem usar, tipo, o pronome próprio. Sim. Porque, tipo, o cara tava com um trabuco na mão, tá ligado? Então, tipo, mataram o Risadinha, não é? Tipo, ei, você aquele mano do bigode. Não, o cara fala como se o Risadinha fosse entregar. Mataram o Yeti. Mataram o ET Bilu. Não, mataram o Risadinha. E o cara fica tipo, mataram o Risadinha, cara! Mataram! O cara fica tipo na bad. Fica em choque. Risadinha deve ser tipo a alma da festa. Ele era muito brother. Ele era alma da festa. Rapaz de riso fácil. Tudo bem, desculpa. Mas a gente. Nesse filme que o Charles Bronson mata um cara queima roupa com uma bazuca, né, cara? Não, é esse. Não é nesse? Não, acho que é o Death Wish 1. Não, acho que é nesse, cara, se pá. Que ele tira, não, ele tira do porta-mala do carro e tal. Eu não lembro, mas eu lembro que. Porque nesse é aquele que ele no começo ele vai visitar um amigo dele, o amigo dele é assassinado por uns Stug na casa dele a troco de nada. E esse é o que tem um mexicano que é amigo dele, que os caras, tipo, estupram, mata a mulher do mexicano, e o mexicano tem tipo um rojão. Que tá tiro de dois. Cara, Death Wish 3, pode assistir. Cara, você aí. Filmaço. Assistam todos. É, Charles Bronson é legal. Grande Charles Bronson. Charles Bronson. Próxima pergunta do Paulo. Ah, não, mas peraí, vai ter. Desculpa, só fazer uma pausa. Procura comerciais japonês com Charles Bronson. Cara. Charles Bronson fez uma série de comerciais no Japão, se eu não me engano, de creme de barbear. Nossa. Que envolve, gente, armas. Ah, eu vi isso aí numa lista da Crack de uma vez. Sério? Excelente, rola excelente. Rola uns tiros, tá ligado? Rola uns tiros. Rola uns tiros e barba. Rola os Charles Bronson sem camisa, uma água descendo no corpo. Creme de barbear ou é desodorante? É uns lances assim, acho alguma é coisa tipo men's health, assim, tá ligado? Grande Charles Bronson, cara. Zoadíssimo, velho. Mas o encontro Max Rebo, a gente vai acontecer em algum momento. Sim. É isso. Uhum. Juro que vai acontecer, juro que vai. Paulo Vitor, Bucas, vocês cursaram ensino em sono superior? Insono. O insono, definitivamente eu cursei. Nossa, viu? Até hoje, cara. Até insono. Hoje eu curso. É, vou ser jubilado do insono. Vocês cursaram um ensino superior? Quais cursos? Sim, eu Sim. fiz cinema. Eu fiz design gráficos. Então, eu tô cursando ensino superior agora. Comecei com 25 anos, tô fazendo serviço social. Louco. Vamos ver se eu me formo antes dos 30. Qualquer coisa antes disso é uma vitória, na verdade. Antes disso, com Exato. Certeza. Não, eu tenho, na verdade, bacharelado no ensino médio. Eu levei 5 anos pra fazer o ensino médio. Então, já acho que eu já tenho não sei se conta como ensino superior. É uma questão de ponto de vista. É, cara, conta sim. Ah, então, obrigado. João Vitor Bueno. Alô, Bucas. Quais eram os trocadilhos e zoeiras de colégio que vocês se lembram? Trocadilhos e zoeiras. Nossa, eu não lembro. Macola, filho da puta. É, eu lembro disso. O que eu mais gostava era de escrever. Escrevi e saí correndo. Pau no cu de quem tá lendo. Escreve no banheiro público. Acho que no terminal do Jabaquara ainda certeza. Tem isso. Deve até ter. Hoje. Quando não tem banheirão, sempre tem banheirão, mas quando você não tá no específico do banheirão, sempre tem uns bagulho assim. Pois é, cara. E cara, ele não lembro de nada, velho. Ele não tem nada também, não, cara. Tinha aquele famoso, né? Que era tipo, cala a boca já morreu, quem manda essa porra sou eu. Ah, tá. Foda-se, senta no meu pau e acomoda-se, esses bagulho assim. Eu tô pensando quando que surgiu o meu pau de óculos, que eu acho que foi um momento muito importante, quando as pessoas começaram a xingar. Eu achei um óculos com uma rola no Japão pra vender. Vou que tá eu aí, até tirei uma seria foto meu cara. Óculos de pau, né? Então, é tipo um pau de óculos, um óculos de pau. E eu achei também uma roupa de ET. É mesmo? Uma fantasia de ET. Cara, você conhece o Filthy Frank? Sim. Então, você encontrou ele lá no Japão, cara? Não, cara. Você tinha que encontrar tinha ele. Que ter encontrado. Filthy Frank. E comprado uma roupa daquele. Que homem. Que homem, né? Que homem, velho. Que sujeito, cara. Grande sujeito. Que ser eu encontrei um cara andando com um porco. É, na rua, assim? Tem o Instagram, tem uma foto disso no Instagram. O cara tem um porco, o porco tem uma mecha azul como se fosse o Sonic. Caralho. E ele tá sentado no chão, tipo, aparando as mechas azul do porco no meio da rua, assim, tá ligado? Tipo, na calçada. Que da hora, cara. Muito louco. Em Tóquio, isso? Em Tóquio. Isso é muito legal. Cara, em Akihabara tem um maluco que é até meio famoso, ele dá uns rolês com um pato. Ele tem dois patos numa coleira e um dos um patos pato tem de papete? Até... Não, o pato tem, tipo, umas botinhas e o outro não, mas ele anda de coleira, tá ligado? Tipo, dando um rolê com uns animais bizarros, assim. Papetes não, botinhas. Botinhas, cara. Não, sim, temos que ser sincero. Vou ser sincero, né? Aliás, tem um trocadilho pros brothers que andavam de papete. É muito clássico, é, eu veio de papete pra fazer um boquete. Tipo, não. Direto, rolava isso e eu achava um bagulho muito agressivo, tá ligado? Tipo, que tipo, não é uma zoeira. Tipo, tipo você vê os papaus, cara. Tipo, que... Cara, você assim, que você jogava, como é que era, futsangue? Luquinhas. Cara, a gente chamava de Spankoball ou Violência Ball, mas deve ser o mesmo esporte. Cara, todo mundo tinha um nome. É tipo Rocket League da vida real. Exato. Cara, todo mundo tinha um nome pra esse troço, tá ligado? Exatamente. Mas era sempre a mesma coisa, mas tá ligado? Era tipo sempre isso. Era o futsangue mesmo. Grande futsangue, cara. Nossa, era violento, cara. Era violento, cara. Tinha por isso. Spankoball. Spankoball eu gostava, não. Spankoball era muito bom. A gente jogava malha. Vocês lembram de malha? Malha. O que é malha? Malha é tipo um. Cara, como é que eu vou explicar? Malha geralmente se joga com latinha, nunca com bola. É alguma coisa pequena, assim, uma latinha amassada. Uma bolinha de meia. Mas é tipo assim, é como se todo mundo tivesse uma área livre, todo mundo tenta driblar todo mundo, ou coisa então, do gênero. Então, esse é o futsang. Não, o futsang você chutava... embaixo da perna do cara. Passava debaixo da perna do cara. Aí tinha que bater nele até isso, ele, até ele chegar ele no ponto ali. Ah, não, isso a gente chamava de malha. É, isso é futsang. O Spankoball era tipo um futebol que não tinha falta, tá ligado? Ah, aliás, tá. Tem um evento... teve um dia, a gente tava jogando isso na Federal de Cubatão, cara. Que o maluco tava, tipo, não tinha falta e... Tinha um cabo de vassoura no campo, que ninguém nunca pegou o cabo de vassoura. Que? A maluco veio me driblar, eu juro pra você, cara. Peguei o cabo, joguei o cabo, feito um bumerangue na perna do cara. E tinha uma galera filmando um trabalho de física. Caralho. E tipo assim, foi muito engraçado, porque quando os caras exibiram o trabalho de física, a mina falando assim, tipo, no descampado, você só viu o maluco assim, tipo, voando o cabo de vassoura na perna do cara, e o cara... tá ligado? Tipo, vídeos incríveis. Que animal. Era tipo isso, não tinha falta. Mas era um bagulho assim... Você, tipo, tinha que assinar um termo de responsabilidade. Tá? Tipo assim, caralho, você começa a jogar... Caralho. Não, você começa a jogar bagulho, não tem limites. Pra um lado e pro outro. Tipo assim. Caralho. Mas era legal, porque a galera sabia, mesmo não tendo limites, a galera tinha um código de honra. Ninguém vai se meter a mão na cara. Tipo, não pode dar soco na cara. Tipo, bagulho assim. Se bem que, de vez quando era um moleque que era muito burro, no futsal, assim, a gente enchia a porrada. A gente dava um tapa na cara. Então, assim, o que contava muito de pegar na cara, de, tipo, às vezes tu ia acertar o cara tentar desviar e ele coloca a cara na mão. Uma vez, a gente jogando malha no colégio, eu fui dar um soco, tipo, no peito do cara, e o cara veio, tipo, correndo na minha direção, porque ele tava tentando fugir dos malucos que vinham atrás dele, e ele, tipo, tentou me dar um teco, ele pulou, só que ele pulou e encolheu a cabeça. Ele colocou a cabeça na frente da minha cara, cara. Eu dei um soco no maluco e ele caiu duro. Totalmente sem querer. Eu falei, puta, você é expulso do colégio, tá ligado? Caralho, que bosta. É que a gente jogava futsal porque a gente não sabia jogar futebol. Sim. A gente não jogava futebol, então a gente falou, mano, quer saber? Mas é sempre, meio tá ligado que... futebol arte? O meu futebol é arte marcial, tá ligado? É. Mas era meio que... Mas todo mundo meio que participava, assim, tipo, do futsal, assim. Acho que são os mais nerdão, assim, que não participava muito. Mas até de vez em quando entrava os nerdão, foda-se lá. Aí tomava um chute na bunda. Era legal o futsal. Era legal o futsal, cara. E eu lembro exatamente do momento que era, tipo, ele... O cara olhava assim, tipo, em volta, assim. Botava a latinha no chão, pisava e. Futsang! Era tipo Thunderdome, né? Thunderdome total, cara. Aí abre assim a escola no meio. Sempre tem um Master Blaster. Sempre tem. Mas a gente tinha um apreço muito grande pelo Thunderdome lá no ensino médio, tá ligado? E qualquer coisa era tipo. Thunderdome, embargo. O professor saia da aula, os nego, embargo! E fingia que ia baixar uma alavanca. Era muito retardado. Aí teve uma vez, eu nunca esqueço, o maluco fez uma bosta lá, cara. Não lembro o que era, que o professor, tipo assim, o professor nem ficou bravo, ele só olhou pro cara e falou assim: brother, por que que tu fez isso, tá ligado? Por que que tu é assim? Aí mó silêncio na classe, aí o maluco lá do fundo, ele é apenas uma criança. Escola é foda, cara, né? Falei, meu irmão, os caras estão, tipo, muito next level. Era foda. Tipo, meu ensino médio, cara, foi glorioso. Por isso que eu fiz 5 anos, tá ligado? Eu gostei tanto que eu escolhi repetir os bagulhos de prova. Mas, tipo, tinha um brother nosso, que o apelido dele era Jesus. Na verdade, o apelido dele. A classe tinha 5 Lucas. Tinha 5 Lucas, imagina. Então, todo mundo tinha um apelido. E tinha um cara que o cara chamava Jesus, o apelido do cara era Jesus. Cara, e assim, professor, sei lá. Ah, então, esse problema assim, assim, assado... Quem quer colocar um ponto de vista? Aí ele levantava a mão e falava, tá ligado? Ah, então, meu ponto de vista é esse. Aí ele terminava. Aí eu puxava lá do fundo. Palavra da salvação. Aí vai os caras. Ora, vós, Senhor. Pessoa, porra, e aí, vocês são foda, hein, caralho. Vocês não deixam uma. Foi uma época muito de ouro, cara. Foi, porque cara. Eu tinha 2 anos a mais com os caras. Uhum. Então, tipo assim, às vezes os malucos tinham PlayStation 1, cara. Uhum. Porque assim, a galera, ninguém tinha dinheiro pra Play 2. Então era Play 1, jogo velho. Ô, fala um jogo de Play 1 aí. Eu falei, cara, tem um jogo do caralho, Metal Gear. Ah, legal, é. Nossa, os caras, caralho, joguei aquele jogo. Parece... Aí, tipo, 3 meses, qualquer coisa, silêncio na classe, vinha um maluco. Snakes don't belong in Alaska. Puta que pariu, tá ligado? Muda o jogo, vamos jogar Resident Evil 1. Bolode, caralho, era isso. É muito legal, cara. Muito bom, cara. Muito bom. O colégio era foda. Ou ele é apenas uma criança. Não. Sabe o que era louco? Tipo assim, eu tinha 19 anos. Tinha uma carteira de motorista. Caralho. E você tava no segundo, terceiro colegial. E eu tava, tipo, no terceiro colegial. Tinha um maluco que tinha 16 anos. Cara. Então, assim, os malucos olhavam pra mim como se eu fosse um... E tinha uns malucos que me chamavam de mestre. Tu vê como a mente do adolescente é doentio. Muito doentio. Os malucos já me chamavam de mestre. Você consegue, tá ligado? Legalmente não dirigir um carro. Não era nem só isso, mas às vezes eu falava uns bagulho pros caras que tinha uma. Tem uma molecada que meio cresceu na bolha. Que assim, eu cresci jogando bola na rua, eu cresci fazendo fogueira na minha máquina. Cara, pulando o muro do asilo de inválidos. Cara, e tem uma molecada que cresceu, tipo, no apartamento. Então, às vezes eu contava uns bagulho pros caras, os caras, tipo, caralho, como assim? Eu falava, ah, então, vamos fazer assim, vamos fazer uma pirâmide humana. A gente tem uma foto que a gente fez uma pirâmide humana de 5 andares, com 15 pessoas, no asfalto, mano. O maluco cair de pescoço e rolar. A gente tinha uma brincadeira, que era tipo o Spankobol, tipo o futsangue, que a gente chamava de Quadrados Fighter. Tinha duas caixas de gordura na porra do campo da escola, que era tipo o campo era mato, e era duas caixas de gordura que era quadrado. Era uma bagulho assim, cada um começava num quadrado, tinha um, tipo um buraco no meio, e você tinha que, tipo, sair do quadrado pra perder. Você podia pular no quadrado do cara, empurrar ele, puxar ele, tipo um sumô, assim, dar um pilão. Aí a gente, sempre que começava a luta, rolava os caras pra fazer a narração. Era tipo, sei lá, Falcão contra Danibas. Aí vem um maluco, possibilidade de Christopher Reeve, 32%. Porque tinha uns caras que eram ignorantes, cara, e era e aí, tipo, um maluco, quem é o Christopher Reeve? Ah, Christopher Reeve é o Superman que ficou paraplégico, tá ligado? Aí os caras, vocês estão fazendo piada com os bagulhos que não podia fazer. Tá, é, mas você vê os caras batendo a quina no quadrado, caindo de nuca no chão, o bagulho vai dar bosta, saca? Caralho, velho. Era louco. Bons tempos, cara. Era divertido, falava várias bostas, cara. Siga adiante falando em bosta. O Vitor também mandou um... Aliás, o João Vitor mandou também um... Valeu por voltarem. Tomara que o podcast fique cada vez mais com crocância e cremosidade. Sempre, cara. Sempre. Rumo a crocância... Suma crocância absoluta. Suma crocância absoluta é o nosso meta, né? O nosso objetivo. Digo Freitas, Raimundos ou Ratos de Porão? Ah, cara, dá pra ser os dois, cara. Mas, tipo, Ratos... É, porque Ratos é Ratos. E Ratos Raimundos foi muito da hora uma época. Ratos até hoje. E Ratos é da hora até hoje, tá ligado? Raimundos nem tanto. Eu tinha um hate. Eu tenho um hate pelo Raimundos que eu não entendo até hoje. Assim, não. Tipo, um bagulho assim, começa a tocar, eu não tenho vontade de ouvir mais, eu não tenho CD. E eu peço pra tirar. É uma das poucas coisas que eu, tipo, não é que eu peço pra tirar, mas eu fico meio, tipo, E pior que, assim, é muito horrível falar isso. É, os antigos que eram bons, mas, tipo, é verdade. Tipo, tá fato. É, tipo, os primeiros Raimundos eram muito engraçados, um pouquinho sujo e tal, tudo mal gravado, aí era legal. Aí ficou. Aí depois ficou mais. Hoje em dia os caras estão aí. Ah, mas Ratos, mano, até hoje faz turnê na Europa, cara, tipo. Ratos é nojento e do caralho até hoje. Cara, até hoje. Mano, João Gordo é foda. Juno Cecílio, acabou a luz e do nada eu comecei a viver. Caralho, acontece, cara. Falcones, isso é normal? Super. É bem normal. É normalzão, acontece, inclusive. Acontece, normalzão. Rodrigo Gomes, o que acham desses Patreons de sites de jogos? Quando vai rolar o Patreon do Max Rebo? Ah, quando a gente começar a fazer uns negócios mais fixos e direto que a gente quer fazer, aí a gente até pensa e tal. Mas eu acho animal, cara. Tem que ter Patreon mesmo, ainda mais com esse dólar cretino que tá aí, porque tipo, é mó bom pros moleques. Se bem dólar, é louco. Né? Rolou parabéns aí pros manos do Jogabilidade. Oh, é verdade, né? Os caras mandaram bem. Mandaram bem hoje. Sim. E... Pô, é bom, cara. Tá rolando. Quando a gente tava em 3 mil? Eu acho que já tá chegando em 3 mil, deixa eu ver. Já legal mesmo. Eu ver, mas eu acho que é meio que isso. Esse cara é foda. E é um trabalho super respeitável, né? Sim. É, pô, pra caralho. Qual foi o primeiro Patreon que vocês tiveram notícia? Qual foi a experiência de vocês conhecer o Patreon? Cara, o primeiro Patreon que eu conheci foi o do Riot. É, isso que eu ia falar, foi o do Riot também. Do Riot. E ele, cara, ele estudou pra caralho pra começar a fazer aquele Patreon, assim. E é muito bom. Ele tá nessa função mocota, né? É, exatamente, ele é muito bom. Eu conheci do Botchamania, não sei se vocês conhecem o Botchamania. Cara, Botchamania é um bagulho espetacular. Eu vou fazer um jabá aqui, é botchamania.com. O próprio dono do site, o Matthew, ele fala que o site é uma merda, ele tá sempre com problema. Mas tem uma página no Facebook chamada Botchamania, no YouTube não, porque a WWE... Botchamania é o seguinte, o bot que os caras chamam é quando... Quem já jogou RPG manja, o bot é falha crítica. E é um termo de wrestling que diz quando dá alguma bosta. Pode ser um movimento que deu errado, pode ser uma promo que saiu errado, enfim. O Matthew, ele faz compilações de bots variados... E coloca músicas de videogame, chiptunes, músicas antigas, músicas clássicas. E o que é mais legal? É uma série que o cara começou a fazer sem fins lucrativos. Ele tá fazendo isso há 6 anos. Já tá por volta do episódio 245. Caralho. Foda-se. Caralho. E cara, o negócio é muito bom. Que foda, assim, né? É muito foda. Você dá muitas risadas. E a fanbase do bagulho foi tão grande que já tem tipo memes próprios. Tem situações próprias. Caralho. É muito legal. E aí, de uns tempos pra cá, ele começou a ganhar uma grana com isso. Tipo, ele faz um Patreon. E naquela vibe podcast, assim, sabe? Tipo, quem contribui recebe o vídeo, tipo, o link pro vídeo, tipo, sei lá, dois dias antes, três dias antes. Uhum. Muito engraçado, mas tem disponível na internet. Legal, cara. E, cara, engraçadíssimo. Animal, mano. Da hora. Muito bem. Louco. Panda Valdemort. Panda. Panda. Sim. Ele mandou um Mauri Linkiano. Max Ribble TV volta algum dia? Cara, eventualmente a gente curtia fazer umas coisas. Sim, lá. É realmente falta de tempo mesmo. Cadê a lojinha virtual, cara? Calma. A gente foi muito burro, a gente se meteu nos projetos meio grandes pra terminar e tá difícil. Em um podcast sobre filmes ruins, o Raoni defendeu O Diabo Veste Prada, é verdade. Sim. E ainda disse que a mocinha deveria ter ferrado todo mundo e ficado com o emprego. Visto que pouco tempo depois, Bexiguinha e Mussa sumiram, seria esse o início de uma conspiração? Teremos respostas. Com certeza, Max Ribble Gate, cara. Sim, vamos abrir essa porra, CPI da Max Ribble, cara. Nossa, é verdade. Cara. É quando ninguém vê, cara. Eu e o Daniel, a gente vai ser demitido dessa porra. Sempre, daqui a pouco. Sempre tem alguém que liga os pontos. Né? Imagina a parede na casa do cara, várias fotos do Raoni, assim, vocês, as cordinhas ligando os bagulho, tocando a música dos Jogos Mortais. Quando o cara vê o bagulho e ouve o podcast. Exatamente. Parabéns. Exatamente. Vai rolar. Black Helicopters. Pois é, mano. Nossa, a gente tem que ficar esperto, cara. Valeu por avisar, cara. Eu vou ficar esperto. Valeu por ter ligado esses pontos pra gente. Sérgio Francisco, olá galerinha da pesada. Começo de outubro vai rolar o aniversário do Holandês, grupo do WhatsApp que nasceu aqui, deu origem ao podcast. Do caralho. Rola fazer um encontro Max Ribble junto? Cara, façam um de vocês que com certeza a gente cola e vai ser muito louco, cara. Sim. E todo mundo vai querer colar, cara. Quem sabe vocês viram o encontro das paradas e ia ficar louco mesmo. Do caralho, mano. Vamos fazer isso. Façam isso que a gente totalmente aprova e a gente vai com certeza. Sim. Eduardo Meirink, ele também quis falar aqui. Eu apoiaria um Patreon, hein? Tá, cara, a gente. Eu apoiaria também. Eu também apoiaria. Eu apoiaria. Porra. Talvez. Thiago Glock mandou. É o Glock, mano. Catinho. Caralho. Glocado. Quem já teve numa Lan House já ouviu alguém berrar Glocado. Glocado é foda, cara. Thiago Glocks. Arroi Capitães, onde está o Van Depp? Ele tá bem. Amanhã, de manhã, eu vou viajar com ele pro Rio de Janeiro. Para a Copa. Copacabana. Exatamente. Porque a gente vai dar um rolê lá. E o que vocês fizeram com ele? Cara, ele. Nada. Não fez nada. Ele tá lá. Ele tá de boa. A gente visitou ele algumas vezes. É, exatamente. Inclusive. Ele tá trabalhando pra caralho, na real, o Van Depp. Pra caralho mesmo agora lá que ele tá lá na Zubo. Bexiguinha, tá? Bexiguinha, mano, virou um businessman. Virou primeiro. Um bexigão. Bexigão, cara. Vocês conhecem alguma banda de folk BR boa? Puta, não conheço. Não manjo, cara. Nada de folk. Mas quem souber aí do podcast. Dá um salve. Dá um salve, né, cara? Mas eu não manjo um puto disso. E próxima pergunta do Augusto Ferrari. Ferrari. Galera, queria mandar um abraço pra vocês e agradecer por iluminar um dia chorumento. Não foi uma pergunta, foi apenas um elogio, cara. De nada. Muito feliz, muito obrigado, Ferrari. O ronco dos seus bons motores. Ventos, seus motores são maravilhosos. Yeah. Charles Alexandre. Bucaóticos. Charles Alexander. Bucaóticos. Esportes ou esportes? Vocês acompanham algum? Ultimamente eu tô curtindo muito uns esportes, cara. Cara, futecarrinho, velho. O Danibas, a gente tava assistindo comigo o final do futecarrinho. Cara, futecarrinho é louco, velho. É muito louco. Esses dias eu me peguei ficando empolgado com as notícias sobre transferência de jogadores de LoL, cara. Caralho. Aí eu falei, I got deep into this shit. Tá aí, né, cara? Meu Deus. Tipo, você tá curtindo. Nossa, eu tô realmente curtindo a parada, assim, o rolê. E esportes, de vez em quando assisto um futebol. Cara, um esportes NBA. De verdade são um sucks, mano. O Daniel odeia esportes. Eu sou fãzaço de beisebol. Beisebol. Gosto muito de beisebol. Gosto de futebol, assisto futebol, mas, cara, eu gosto muito de beisebol. Sou daquele retardado que gasto o pouco dinheiro que eu tenho com MLB TV, saca? Tipo, fico assistindo os bagulhos com o celular quando dá, stream, caralho. Gosto de wrestling, não sei se é esporte. Não, gosto de futebol. E esportes eu acompanho Dota. É Dota, né? Você curte um Dotinho? Acompanho, né? Dota. É, Dotinho, Doto. Doto. Doteiro. Ao Doteiro. O Doteiro. E acabou, cara. Acabou? Uau. Acabou! Yeah. Acabou! Surpresa, então. Acabou. Nossa, acabou, que crocante. Minha barriga está cheia. Que delícia isso foi. Muito maravilhoso. Então vamos fazer uma isso. pausinha muito louca, né? E daí a gente volta com umas paradas, pintos e caminhões e terminamos essa bodega. Já voltamos. E voltamos fazendo glu glu. Vamos aqui com agora eu grande, estou confuso. Agora é o grande momento dos infames pintos e caminhões. Pintos e caminhões. Tipo Cavaleiro do Zodíaco, né? Pintos, caminhões, caminhões. Pintos e caminhões. Sim. Vocês ouviram corretamente, Dicks and Trucks. Dicks and Trucks. Exatamente, dicas e truques muito loucas pra vocês se divertirem na semana até chegar nosso próximo episódio de podcast. Alguém tem alguma dica, algum truque? Cara, desculpa, a gente tava falando nesse momento de dublagem, com a mesma dia que eu lembrei de um lance nada a ver. Mas tá ligado, lembra do Giban? Lembro. Sim. Então, tem um episódio do Giban, lá pro final, que tipo, os caras inventam o Cyborg Giban Killer Madogarbo. Que seria tipo mais ou menos o último chefe do rolê, tá ligado? Certo, pode crer. E aí, tá ligado, na dublagem original, rola tipo, sou o Cyborg Giban Killer Madogarbo. Aí ele tipo, Cyborg, Giban, Killer, Madogarbo. Caralho, cara. Cara, tipo, é engraçado que em anime e tokusatsu a galera sempre responde perguntando, né? Que Tem muitos motivos pra isso, mas a dublagem brasileira, em alguns casos, foi o vilão do Giban se chamava Biolon. Biolon. Aí, por algum motivo, acharam que o cara ia ser esse, tipo, Boiolão, tá ligado? E aí mudaram o nome dele pra Dr. Jean-Marie. Porque ele tinha uma cara de francês, imagina. É, Jean-Marie ia ficar do caralho. É, tipo, aí ninguém vai chamar ele de Boiola, tá ligado? Dr. Jean-Marie. Agora vai estar resolvido, né? Se você ver uma foto do Dr. Jean-Marie, você vê que ele tem uma cara de Boiolon, tá ligado? De verdade, assim. Que ele tá vivendo o nome que ele não deveria... Que ele deveria ter. Tipo isso. Mas, cara, então, a gente tava comentando em off ali... O stand-up comedy do Sérgio Malandro. Sim, cara. Sim. Eu não sei se ele tá apresentando ainda, se ele tá em temporada. Mas corre atrás, procura no YouTube. Alguém deve ter. Hoje em dia sempre tem um arrombado gravando os bagulhos escondidos. Sim, cara. Né? Sempre tem. Deve ter, tipo, um torrent em RMVB, tá ligado? Mas vale a pena assistir, saca? Tipo, sim, cara. O bagulho é muito bom. O Sérgio Malandro é o Sérgio Malandro. Ele é malandro. Ele é malandro com dois L's. E, cara, e aparentemente ele tem umas histórias fantásticas, cara, porque ele, tipo, porra, ele dava rolê com a Xuxa, entendeu? Dava rolê com o Silvio Santos. Dava rolê com o Silvio Santos, cara. E, tipo, ele é tipo bom, Falcão, cara. Tá ligado? Ele trombou o Silvio Santos, mas não no laboratório médico, tá ligado? Ele, tipo, trombou mais do que uma vez. Trombou o Silvio Santos na vida. Cara, o Silvio Santos é um cara tão foda, eu tava pensando nisso, a gente até comentou. Cara, ele foi o único cara da história que ele conseguiu fazer o Geraldo Alckmin fazer um bagulho bom, que foi pedir pro sequestrador ter clemência pela vida dele, tá ligado? O cara é tão foda que, tipo, o governador para o que tá fazendo e fala, não, cara, larga esse maluco, esse cara é mó legal, tá ligado? O governador falou assim, sabe quando você tá jogando bola na rua? Aí, tipo, passa o carro, aí voltou, aí continua, sabe? É tipo exatamente isso, cara. Nossa, ele fez o Alckmin, mano. Ter sentimentos, cara. Ter sentimentos. Tá, tipo, e um bagulho, não. Cara. O Silvio não. Não. Tipo, cara. Leve as crianças, mas Silvio Santos não. Tipo tá isso, saca? Caralho. E pior, cara, que você vai ver umas fotos do negócio e o Silvio Santos já falou sobre isso. Ele disse que ele tava mó de boa, assim. Ele tava uma suada. Mas você acha que os caras iam foder com o Silvio Santos? Meu irmão, o Silvio Santos é um cara que vive tocando a música da invencibilidade, tá ligado? Ele vive ouvindo a música da invencibilidade. Pra sempre. Ele já tá numa vibe que ele tá, tipo, num programa que tem a mulher, a filha dele, tem uma outra mina casada. Ele fica o tempo inteiro falando pra mina casada que ele quer comer ela na filha dele e todo mundo acha mó legal. Ah, mas ele pode, ele é o homem do baú, ele tem crédito. Meu irmão, vai ter um dia que o Silvio Santos vai aprontar uma coisa muito pesada e vai ser tipo o filme do Batman, tá ligado? Uh-huh. Ele não vai ter morrido um herói, ele vai ter vivido o suficiente pra se tornar um vilão. Será que o Silvio Santos virar um vilão, cara? Eu não quero estar vivo. Exatamente. Eu quero evitar isso. Sei lá, eu vou voltar no tempo pro Silvio pra Santos... evitar. Exatamente. É. Cara, o Silvio Santos se candidatou a presidente do Brasil, meu irmão. Quantas pessoas se candidataram a presidente do Brasil que tu não olha e fala, cara, esse cara é muito desprezível, tá ligado? Cara, será que o Silvio Santos vai morrer no palco? Cara, é o único jeito, né? Isso é um bagulho doido, de ir embora, assim, ao vivo, assim. Né? tem, com a galera tem... batendo palma e dando risada. Caralho, isso é ser pesado. Que louco. Ele cai no chão e todo mundo aplaude. Então, não, tá, e tipo, um bagulho predestinado. Tipo assim, ele resolve tirar a própria vida no palco, tá ligado? Sim, assim, cara. Agora, meu último truque, tá ligado? Ele pega e mastiga uma capsulinha de cianureto, isso, tá ligado? Isso, aí vem o Lombardi e fala, ih, 59, tá ligado? Tipo, sei lá, ele entra na máquina, no globo lá da telecena, tá ligado? E não sei, tinha rolar um bagulho assim. Tem um vídeo mó bizarro que eu vi esses dias, cara, que é assustador. É um cara que literalmente morre no palco. O cara é um mágico, né? Ele tá lá no palco, né? Se apresentando, tipo, num programa de televisão, acho que canadense. É, Rússia, tipo, ah, ok, canadense. Tipo, um programa de comédia, ele é um mágico. Ele tá lá com a assistente dele. E ele tá contando umas piadinhas, todo mundo, né? Tudo mais. Ele começa a respirar meio pesado enquanto ele tá fazendo a mágica, né? E, tipo, no que ele começa a respirar pesado, você já vê que o cara tá mal, tá ligado? E nisso ele começa a respirar pesado, tipo, ele não consegue nem falar direito. E a galera, tipo, rindo, como se ele estivesse fazendo uma piada. E daí o cara, se a gente pega e cai no chão ali, tá ligado? Meio torto, assim. E você vê ele dando as últimas respiradas dele, a galera rachando o bico e batendo palma. O ser humano é um bagulho escroto. O cara, né, morre na frente de todo mundo e todo mundo bate palma. Só faltou o Didi perguntando se no céu tinha pão, tá ligado? Cara... No palco tem pão? É foda. No palco tem mágica, tá ligado? É foda, cara. Cara, eu juro pra vocês, foi o vídeo mais... E pior que, tipo, pra completar, eu acho que alguém percebeu, tá ligado? Que, tipo... Puta, esse pau. Vamos, cara, pro comercial, pede a pausa. É, não, não, ele vai pro comercial e começa uma musiquinha feliz com, tipo, o letreiro com o nome do programa, assim, tá ligado? E a galera... Caralho, é tipo Lazer Martins, né? Cara, que esse... corta pra mulher falando, e agora o comentário do Paulo Roberto Falcão, né? Você sabe o que fazer, tá ligado? Cara, esse tipo, esse rolê foi tipo, foi coisa de filme distópico, futurista, sci-fi, tá ligado? Que é, então, é meio aquele The Network lá. É, bizarro, cara. Nossa, brother. É bizarro. Teve um lance, ó, caralho, hoje parece que todos os assuntos que a gente tá falando tá voltando pro wrestling. teve um Raw faz 2-3 anos atrás, que o Jerry Lawler, ex-wrestler, que é um tiozão que faz comentário agora e tal, ele teve um ataque cardíaco no ar, ele tava comentando, caralho, o bagulho. E aí o que que acontece? No meio da luta que eles estão narrando, o cara tem um ataque cardíaco, e na época o Michael Cole, que era o cara que fazia o dueto com ele de comentarista e tal, na época ele tipo, a personagem dele era um cara meio do mal, tá ligado? Ele era o comentarista do mal, que só servia pra falar mal dos caras bonzinhos e falar que os caras do bem, do mal tava certo. Que da hora. E ele fica mudo, e é um bagulho meio louco, porque é live TV, então você vê que os caras... Fica rolando uma luta, tipo, por uns 10, 15 minutos, sem ninguém falar nada. E aí os caras tomam o cuidado de todas as câmeras que eles usam, eles não mostrarem a mesa, porque o maluco, caralho, tava sendo atendido pelos paramédicos. Só que o que que acontece? Isso é o mais creepy, né? Quando a pessoa tem uma parada cardíaca, não sei se tá ligado, ela tem aquela respiração, agora o nome me escapa, mas ela, tipo, tenta respirar e faz um barulho meio oco, tipo... Uhum. Tipo, o bagulho assim, e você ouve o bagulho ao vivo, porque o cara tá com o headset na cabeça. Então você, tipo, não entendeu o que tá acontecendo. Mas você tá ouvindo. Aí o bagulho vai pro comercial, aí volta com o maluco fritando, e ele, tipo... Ó, então aconteceu isso, os paramédicos vieram salvar o cara, isso não é parte do nosso entretenimento. E, caralho, eu posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza que, caralho, essa é a única vez na história da WWF pra WWE que foi usada a frase no sentido, isso não é, tipo assim, isso é um entretenimento, isso não é show, tá ligado? Isso é um show, mas isso não é show. Sim, sim. Quando o Owen Hart morreu, que ele ia entrar com, tipo, com uma, tipo, uma tirolesa do alto e cai e morre. Cai de peito, né, no chão. Antes, caralho, do começo de um pay-per-view, o Jim Ross abre o pay-per-view falando, ó, eu vou contar pra vocês um bagulho que eu não sei como aconteceu, mas o Owen Hart morreu. E ponto, ninguém fala nesse sentido. E aí foi louco que, como o cara, tipo, deu essa notícia pro público, o creative, o booking, teve que mudar pra esse maluco passar a ser um cara bom. E ele passava uma ideia do tipo, caralho, o cara é meu amigo, eu apresento o bagulho com ele, vai fazer não sei quantos anos, e o cara teve um ataque cardíaco na minha frente, quase morreu. E, caralho, ele passou a ser um personagem bonzinho, e até hoje ele é um personagem bonzinho. Que engraçado. Muito louco, cara. Puta, o wrestling é da hora. É, mesmo, um bagulho doido, cara. Bom, e é isso. É isso, cara. É isso aí. Nossa, cara. Que porra, da hora. Bem louco. Foi um programa. Cara, pô. Desculpa. Você é foda. Cara. Não, cara, eu conto umas histórias que, tipo, demora muito. Foi do caralho, cara. Isso fez parte do nosso entretenimento. É, exato. Cara, isso fez parte. Acho que eu preciso arranjar um terapeuta, tá ligado? tá faltando um grande terapeuta. Grava um podcast tipo do Maron, tá ligado? Do Mark Maron, cara. Pô, vou fazer um negócio nesse sentido. É bom, cara. Mas, mano, muito obrigado. É, de verdade, que isso, cara. Quando precisar, pode chamar aí. Sempre agora. Bem-vindo no navio, cara. O que não vai faltar é tempo agora, eu acho. Então, porra, cara, tamo juntos aí. É, só pra deixar um... Você quer fazer algum tipo de jabá? Não, é nem um jabá, mas assim, é, o pessoal que tiver, às vezes, ah, pô, eu curti essas palhaçadas, eu quero trocar uma ideia. Eu tô no Twitter, né? É, /LK6, né? Só LK6. É super fácil. Isso, é. E de lá você pode ir em contato comigo. Eu ia falar que eu não mordo, mas às vezes eu mordo. É, não, mas assim, numa boa e palhaçada, estamos aí. Qualquer bobagem, xingamentos, sugestões. Às vezes eu faço uns stream. Quem joga Play 4, quem curte jogar Destiny, Destiny. Mano, ele joga pra caralho Destiny, cara. Eu gosto desse jogo maldito aí. Curto foda, muito. Cara, é, e de vez em quando faço uns stream, faço umas palhaçadas. O Dota a gente passa um ódio junto. Tamo aí. Link idiota de internet, russo batendo carro. Curto muito essa melhor coisa. Curto música. Russo batendo carro é uma arte. Adoro russo batendo carro. Foda. E estamos aí. Louco, Luquinhos. Muito obrigado, mano. Muito obrigado por ter vindo. Quero ser sempre convidado a participar do nosso querido navio, cheio de amor. Exato. E sujeira. Oh, adoro amor e sujeira. É o melhor tipo de amor. Juntos, juntos. É, Daniel, faça você, cara. Ah, tá bom, velho. Você nunca faz seu corpo. Eu fiz uma vez, cara. Vai, você consegue, cara. Tá bom, vai. É, vocês que querem muito mais o Max Rebo nas suas vidinhas cheias de coisas empolgantes acontecendo, vocês podem acessar www.maxrebo.com. Lá você pode encontrar todas as nossas coisas mais variadas e legais, tipo podcasts e Mixtribles e quadrinhos e várias outras coisas que a gente faz e cria e joga na internet. Uhum. E daí, se quiser seguir a gente em outros meios, você pode nos acompanhar pela nossa página no Facebook, né? Só digitar Max Rebo lá no Facebook. E ainda no Facebook temos o nosso querido Convés, que é a nossa comunidade... Maravilhosa. Maravilhosa, a melhor comunidade do planeta, a melhor comunidade desse vasta imensidão que é a internet. Se você quiser mandar perguntas... A menos que você tenha sido banido da internet. A não ser que você tenha sido banido da internet, aí você não pode entrar, infelizmente. Mas... eu imagino que ninguém que esteja ouvindo fez coisas horríveis o bastante pra ser banido da internet, então... entra no Facebook, digite Conversa Max Rebo e já era. Só entra lá, manda as perguntas, troca uma ideia com a galera, faz uma social, faz uns brother. Exatamente. Da hora, bagulho é firmeza. E se você tem Twitter e quiser acompanhar o nosso Twitter também, só entra lá, Max Rebo _, no Twitter. E underline é importante, porque se você não usar o underline, você vai cair no Twitter de um cara que não atualiza já faz 8 anos. E o cara não quer ceder a porra do nome dele. Filho da puta, não quer ceder. Você em contato com ele? Não. Não, mas mesmo assim, mas tá ligado? Mas eu parto do princípio que... Eu parto do princípio só que ele é tipo um cuzão, entendeu? Ele tem um nome e ele não usa. Exato. Será que ele deve ser daqueles caras lá que fica comentando nos comentários do Terra, do Wall, assim, ele tá usa o Twitter. É, então, ele usa aquele Twitter que tipo... o avatar é um ovo, tá ligado? Esse filho da puta. E é isso. É isso, muito louco. Muito da hora, espero que vocês tenham gostado. Ficaremos por aqui, por essa semana, por hoje e por agora. Semana que vem voltamos com mais diversão, mais alegria, mais crocância, mais fedor. Uhum. E... Fedor. Fedorzinho. Ah, ok. Fedorzinho. E nós. É nóis. É nóis. Acabou. Falou. Falou, abraço. Falou.